Milwaukee 2025. Desconectados. Introdução. Nos dias atuais, a conectividade constante tornou-se uma parte integral de nossas vidas. A tecnologia, especialmente por meio da internet e dos dispositivos móveis, estabeleceu um ritmo acelerado e uma dependência que molda nosso cotidiano. No entanto, à medida que avançamos em um mundo saturado por informações e comunicação digital, surge uma reflexão: é possível viver de forma plena e equilibrada em um ambiente desconectado, ou até mesmo enfrentar situações de crise sem depender da constante conexão? Esta apostila, intitulada Desconectados, propõe uma abordagem alternativa para a sobrevivência e adaptação em um mundo que, embora cada vez mais digital, também demanda resiliência, autonomia e consciência. Aqui, o conceito de desconectar-se vai além da simples desconexão de dispositivos eletrônicos. Trata-se de adotar práticas que nos permitam viver de maneira mais consciente, eficiente e independente, sem depender exclusivamente de tecnologia para nossa sobrevivência e bem-estar. Nos capítulos que seguem, você encontrará uma série de práticas e diretrizes que abrangem desde as habilidades essenciais para a sobrevivência em cenários de crise, até a organização de recursos e estratégias que garantem nossa continuidade em um ambiente onde a conectividade não é a principal fonte de solução. Abordaremos temas como o armazenamento de alimentos, o planejamento de emergências, uso responsável de dispositivos móveis e adaptação a um estilo de vida que valoriza a autonomia e a resiliência. O foco aqui não é apenas sobreviver, mas também viver de forma mais plena e equilibrada, sem a necessidade de estar conectado 24 horas por dia. Ao longo deste material, você aprenderá como se preparar para situações inesperadas, como garantir a sua segurança, saúde e bem-estar, e como integrar práticas de sobrevivência em sua rotina, para que, independentemente da situação, você possa se manter desconectado. Prepare-se para embarcar nesta jornada de conhecimento e descoberta, onde a verdadeira conexão é com você mesmo, com o ambiente ao seu redor, e com as habilidades que lhe permitirão enfrentar o inesperado com confiança e clareza. A libertação da prisão digital. Vivemos em um mundo onde estar online se tornou quase uma exigência básica para nossa existência. A ideia de estar conectado, disponível 24 horas por dia, parece inevitável e necessária. No entanto, esse ciclo de constante presença digital tem um custo invisível, mas profundo. A privacidade se tornou um luxo raro, o rastreamento de nossas ações digitais, gostos e até pensamentos, é uma realidade que muitos sequer questionam. A sensação de estar o tempo todo sendo observado e analisado por algoritmos, que conhecem nossas preferências melhor do que nós mesmos, nos privou da autonomia, do controle sobre nossas próprias informações e, acima de tudo, da nossa liberdade. As redes sociais, ao invés de serem um meio de interação saudável, transformaram-se em um vórtice que suga nossa atenção, nossos pensamentos e, muitas vezes, nossa saúde mental. Somos constantemente bombardeados por conteúdos on demand, por vídeos, imagens, atualizações de status e notícias que, ao invés de agregar, apenas preenchem os vazios da nossa mente com distrações temporárias. Passamos horas rolando feeds, consumindo dados e imagens que não mudam nada em nossas vidas reais, e ao mesmo tempo, sentimos um vazio crescente, como se estivéssemos perdendo algo fundamental. Esse comportamento compulsivo, esse vício, cria uma sensação de urgência de estar sempre ligado, de nunca perder uma atualização, de nunca deixar de ser acessível. E a pergunta que nos assombra é: por quê? A resposta é simples, mas desconcertante. Fomos condicionados a acreditar que a nossa conexão com o mundo exterior é mais importante do que a nossa conexão com a nós mesmos. O medo de perder uma oportunidade, de ser deixado para trás ou de não estar em sintonia com os outros, nos mantém presos a esse ciclo vicioso de constante interação e validação digital. E assim, perdemos a noção do que realmente importa. A falsa necessidade de estar disponível 24 horas por dia, para amigos, familiares, colegas de trabalho ou até mesmo desconhecidos, nos desconecta de nosso próprio eu e faz com que percamos a capacidade de refletir, de estar em silêncio e de nos reconectar com nossas necessidades reais. No entanto, é possível romper com esse ciclo. Ao desconectar-se, ao cortar as amarras invisíveis que nos prendem ao fluxo incessante de informações digitais, podemos começar a recuperar a nossa privacidade, o nosso tempo e a nossa saúde mental. O uso consciente da internet, longe da compulsão e da pressa de consumir, nos permite assumir o controle sobre o que realmente precisamos e o que, de fato, agrega valor à nossa vida. A verdadeira liberdade começa quando percebemos que podemos escolher o que queremos consumir e quando queremos consumir. Podemos desligar as notificações, podemos definir os limites do nosso tempo online e podemos, de forma intencional, dar espaço para aquilo que realmente importa, o silêncio, a introspecção, o contato com a natureza e a convivência com aqueles que realmente fazem diferença em nossas vidas. A busca por um equilíbrio digital não é apenas uma questão de saúde mental, mas uma questão de sobrevivência em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos. E mais, essa desconexão também nos prepara para um futuro incerto, um futuro onde saber sobreviver não será apenas uma habilidade física, mas também uma habilidade emocional e mental. A capacidade de se desligar do que é superficial e de se concentrar no que é essencial nos prepara para viver de forma mais autossuficiente, mais consciente e mais conectada com o mundo real. Estar preparado para enfrentar desafios, sejam eles tecnológicos ou não, requer resiliência, clareza mental e uma reconexão com nossos próprios valores, nossos recursos internos e nossa capacidade de adaptação. Ao nos desconectarmos, não estamos nos afastando do mundo, mas nos reconectando com o que é genuíno e verdadeiro. Estamos nos preparando para um mundo onde a sobrevivência dependerá mais das nossas habilidades práticas e mentais do que da nossa capacidade de nos mantermos conectados. A conexão mais importante, a que realmente fará a diferença, é aquela que temos com nós mesmos. É hora de reavaliar nossa relação com a tecnologia. Não se trata de abandonar a internet, mas de usá-la com mais sabedoria. E mais importante ainda, trata-se de retomar o controle sobre o nosso tempo, nossa saúde mental e nossa privacidade, para que possamos viver de forma mais plena, mais presente e mais preparada para qualquer desafio que surja. Ao nos desconectarmos do excesso digital, nos reconectamos com o que é essencial. E, ao fazer isso, nos preparamos para sobreviver de maneira mais verdadeira e significativa, independentemente das circunstâncias. O sistema monetário baseado em dívida e o ciclo do consumo desenfreado. Vivemos em uma sociedade onde o sistema monetário é intrinsecamente baseado na criação de dívida. O dinheiro que circula não é sustentado por valores sólidos, mas sim por promessas de pagamento futuro, ou seja, por dívidas. Os bancos criam dinheiro quando fazem empréstimos, e isso gera um ciclo contínuo de endividamento. Esse sistema, que se sustenta em um crescimento constante da economia, exige que consumamos mais, produzamos mais e, consequentemente, nos endividemos mais. Esse modelo tem efeitos profundos não só na nossa vida financeira, mas também em nossa forma de consumir e nos relacionarmos com o mundo. O consumismo desenfreado é uma das maiores consequências desse sistema. As empresas, sabendo que precisam manter a economia em movimento para que a dívida seja paga, criam uma demanda constante por novos produtos. A necessidade de consumir não se limita apenas ao que é necessário, mas à constante urgência de ter o mais novo, o mais moderno, o último modelo. E nada ilustra isso melhor do que a obsessão por sempre ter o celular mais recente, o modelo mais inovador, como se a felicidade e o sucesso estivessem diretamente ligados ao consumo de produtos de última geração. Esse ciclo de consumo é alimentado pela ideia de que, para estarmos atualizados ou para sermos bem-sucedidos, precisamos estar sempre na vanguarda do mercado. No entanto, essa pressão constante para estar em dia com a tecnologia e as últimas tendências cria uma armadilha. Muitas vezes, estamos dispostos a gastar mais do que temos, nos endividando para adquirir algo que, no final das contas, não nos traz uma verdadeira sensação de realização ou de felicidade. Ao contrário, nos sentimos presos a um sistema que nos exige consumir mais para manter o fluxo de dinheiro e crescimento contínuo. Esse comportamento se reflete no modelo econômico, que gira em torno da criação e do pagamento de dívidas. O consumismo se torna um motor essencial para a economia, mas, ao mesmo tempo, nos aliena das nossas reais necessidades. Não somos mais indivíduos com desejos autênticos, mas consumidores programados, sempre buscando a próxima novidade, o próximo produto, acreditando que a nossa identidade e status social estão atrelados ao que possuímos. Além disso, o impacto ambiental desse consumismo é alarmante. A produção e o descarte constantes de produtos eletrônicos, por exemplo, sobrecarregam os ecossistemas e exaurirão recursos naturais preciosos. O ciclo de obsolescência programada, onde produtos são desenhados para durar menos, não só prejudica a sustentabilidade, mas também nos coloca em uma posição de constante insatisfação. Nunca estamos completamente satisfeitos com o que temos, sempre desejando algo novo, melhor, mais eficiente. Esse modelo de consumo desenfreado é, em muitos aspectos, uma prisão. Nos prendemos a um ciclo de endividamento e satisfação momentânea, enquanto negligenciamos o que realmente importa, uma vida equilibrada, com escolhas conscientes e sustentáveis. A liberdade verdadeira vem quando percebemos que não precisamos estar sempre consumindo, não precisamos ter o último modelo para sermos felizes. A verdadeira mudança começa quando paramos de alimentar esse ciclo vicioso e começamos a focar no que realmente agrega valor às nossas vidas, seja no âmbito emocional, social ou ambiental. Para romper com esse ciclo, precisamos reavaliar nossas prioridades e a maneira como nos relacionamos com o dinheiro e o consumo. O foco deve ser na qualidade e na sustentabilidade, não na quantidade ou no imediato. Ao fazer escolhas mais conscientes, não apenas liberamos nossas finanças, mas também encontramos uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor, com nossas verdadeiras necessidades e com o que realmente contribui para o nosso bem-estar. O consumo desenfreado, impulsionado por um sistema monetário baseado em dívida, não é um caminho sustentável. Ele nos afasta da realidade, nos coloca em um ciclo interminável de insatisfação e nos impede de viver de maneira plena e equilibrada. Para mudar isso, precisamos resgatar nossa autonomia e, acima de tudo, nossa capacidade de escolher com sabedoria, priorizando o que é essencial e criando um futuro mais equilibrado e sustentável para todos. Mundo líquido. A felicidade, tal como desejamos, é uma ilusão sempre à distância. Para alguns, ela reside no ter, na conquista de objetos, de status, de aprovação. Para outros, ela está no não ter, na libertação do desejo e do apego. Entre esses dois polos, nossa existência oscila, como um pêndulo incontrolável, que nunca atinge o equilíbrio, nunca encontra uma posição estática de satisfação. Buscamos, obtemos, e logo nos vemos desejando novamente. O ciclo se repete, como uma dança sem fim entre o vazio e a realização momentânea. Na sociedade moderna, esse movimento de busca e perda é exacerbado pela fluidez da nossa vida cotidiana, onde tudo parece em constante transformação. A ideia de ter e não ter se dissolve em um contexto onde os limites são tênues e as certezas se desvanecem. O mundo, que outrora parecia sólido e firme, agora se liquefaz, e o que parecia estável e permanente, se torna volúvel e efêmero. Os objetos, as conquistas, as pessoas, tudo está em fluxo, pronto para ser descartado ou substituído a qualquer momento. As redes sociais, o epicentro da modernidade líquida, são o reflexo perfeito dessa transitoriedade. Elas nos prometem conexão, mas entregam superficialidade, nos oferecem visibilidade, mas nos isolam em nossa própria solidão. A busca por aprovação se torna uma constante, um jogo de likes e seguidores, onde a felicidade é medida em números e o valor de nossa existência parece depender da imagem que projetamos para o mundo. Nesse espaço, o ter e o não ter se tornam ainda mais confusos. O que se tem uma imagem perfeita, um corpo idealizado, uma vida sem falhas é vazio, pois é transiente, condicionado ao olhar do outro, à opinião do público. E ao mesmo tempo, o que se não tem o controle, a privacidade, a autenticidade também nos escapa, pois, na busca por ser visto e reconhecido, nos perdemos na necessidade de sermos sempre mais, sempre melhores, mas nunca completos. A promessa de liberdade na modernidade líquida é, na verdade, uma armadilha. A liberdade de se expressar, de mostrar quem somos, se dissolve na liberdade de ser consumido, de ser observado, de ser constantemente validado pelo outro. Estamos livres para ser quem quisermos, mas essa liberdade está condicionada à nossa capacidade de agradar e de vender nossa imagem de forma constante. Cada postagem, cada comentário, cada nova aquisição se torna uma tentativa desesperada de preencher o vazio que nos habita. E esse vazio nunca é realmente preenchido, pois a satisfação que vem do ter é efêmera e logo substituída por outro desejo, por outra falta. A segurança, nesse contexto, se torna uma ilusão ainda mais frágil. Procuramos segurança no que temos, nos bens materiais, nas relações, no reconhecimento público. Mas a insegurança nos persegue, pois nada disso é realmente duradouro. O dinheiro que acumulamos, o status que adquirimos, as amizades que cultivamos, tudo isso é volátil e pode desaparecer num piscar de olhos. Em um mundo líquido, a única certeza é a incerteza. O pêndulo entre ter e não ter balança, sem jamais alcançar o ponto de repouso, mantendo-nos em constante movimento, em constante insatisfação. As relações humanas, que antes eram vistas como os alicerces de nossa existência, também se liquefazem. O apego se torna mais superficial, as conexões mais efêmeras. O medo da solidão é substituído pela solidão no meio da multidão, pelas relações que não têm profundidade, que se limitam ao imediato e ao descartável. A amizade, o amor, a cumplicidade se tornam mercadorias, passíveis de troca, de negociação, de interrupção a qualquer momento. Em um mundo líquido, a estabilidade das relações é um luxo raro, e o compromisso se dissolve no fluido das expectativas inconstantes. E assim, em nossa busca constante por felicidade, nos vemos cada vez mais distantes dela. O ter nos consome, o não ter nos frustra, e entre esses dois extremos, nossa alma se perde. A felicidade, que parecia ao alcance da mão, se revela um fantasma, algo que nunca pode ser possuído, mas apenas experimentado no fugaz momento de descanso entre os balanços do pêndulo. No fim, talvez a verdadeira liberdade não resida em ter ou não ter, mas na aceitação do movimento incessante da vida, na capacidade de fluir com ela, sem nos perdermos na busca desenfreada por algo que, no fundo, sabemos que nunca será suficiente. O mundo líquido, com todas as suas promessas e contradições, nos desafia a encontrar paz no desconforto da incerteza, a viver sem a falsa segurança do ter e abraçar a liberdade que vem de não sermos definidos por aquilo que possuímos, mas pelo que somos capazes de experimentar, de sentir, de viver plenamente em um momento que jamais se repete. E assim, o pêndulo continua a balançar. Manifesto. Vivemos em um mundo que nos convenceu de que a felicidade está no ter. O consumo desenfreado, o desejo incessante de possuir e a busca por status através de imagens efêmeras nos aprisionam em uma corrente de insatisfação constante. Somos bombardeados todos os dias com a promessa de que, se tivermos o último modelo de celular, o corpo perfeito ou a vida idealizada projetada nas redes sociais, seremos completos. No entanto, cada nova aquisição, cada nova validação digital, apenas revela o vazio que se esconde por trás do desejo. Nós, os desconectados, rejeitamos esse ciclo de consumismo sem fim. Reconhecemos que a verdadeira felicidade não reside na posse, mas na liberdade de ser. Não queremos ser definidos pelo que temos, pelas coisas que acumulamos ou pela imagem que projetamos para o mundo. Queremos ser livres da pressão de estar sempre disponíveis, de ter que agradar a todos e de moldar nossas vidas conforme os algoritmos que regem as redes sociais. Estamos cansados de ser prisioneiros de uma busca incessante por algo que nunca se concretiza. Em nossa sociedade líquida, onde tudo parece se dissolver rapidamente, onde a solidão se esconde por trás das conexões digitais e onde a segurança é apenas uma ilusão, buscamos a verdadeira estabilidade. Não aquela que vem do dinheiro, do status ou do número de seguidores, mas aquela que vem de dentro, do autoconhecimento, da autenticidade e da capacidade de viver com propósito. A liberdade, para nós, não é a liberdade de consumir mais, De estar sempre em movimento ou de sermos constantemente observados. Ela é a liberdade de desconectar-se, de parar de buscar validação externa e de viver de acordo com nossos próprios valores. O mundo que criamos é feito de efemeridade e superficialidade. As relações humanas, diluídas pela velocidade da comunicação digital, se tornam cada vez mais descartáveis, e o valor de nossa existência parece ser medido pelo quanto consumimos e mostramos ao mundo. Estamos prontos para romper com esse ciclo. Acreditamos que a verdadeira conexão não se faz através de curtidas e compartilhamentos, mas no olhar sincero entre duas pessoas, no encontro real, no momento vivido sem pressa. Queremos retomar o controle sobre nossas vidas, sobre nosso tempo e sobre as escolhas que fazemos. O sistema que nos aprisiona é baseado em dívida, em crescimento sem fim, em um consumo que nunca é suficiente. Cada aquisição é seguida de uma nova necessidade, e assim somos empurrados para um estado perpétuo de insatisfação. O que possuímos se torna o que nos define, mas também o que nos escraviza. A liberdade, que nos é prometida pela sociedade de consumo, é, na verdade, uma prisão. A verdadeira liberdade vem da capacidade de não sermos definidos pelo que temos, mas pelo que somos. E somos mais do que as coisas que possuímos. Somos seres humanos com o poder de criar e viver de forma autêntica, sem a necessidade de agradar a ninguém além de nós mesmos. Este manifesto não é uma rejeição à tecnologia, mas um chamado à reflexão consciente. A tecnologia deve servir ao ser humano, e não o contrário. Devemos usar a internet e as redes sociais com propósito, não como um meio de nos escravizar a uma realidade digital que nos aliena. Não precisamos estar disponíveis 24 horas por dia, nem precisar da validação dos outros para sabermos que somos completos. Devemos desconectar para nos reconectar com o que realmente importa, nossa essência, nossas relações reais e a capacidade de viver de forma plena. A verdadeira revolução é a revolução do ser. É um retorno a valores simples, a arte de viver bem, ao autoconhecimento e à resiliência diante de um mundo cada vez mais líquido e superficial. Não queremos ser consumidos pela busca constante por mais, por novos modelos, por novas tecnologias, por mais likes. Queremos ser mais do que isso. Queremos viver de forma autêntica, conectados com nossa verdade, livres do pêndulo constante entre o ter e o não ter. E em nossa desconexão, encontramos a verdadeira liberdade. Habilidades de sobrevivência. As habilidades de sobrevivência são essenciais para garantir a nossa segurança e bem-estar em situações adversas, onde o acesso a recursos básicos pode ser limitado ou inexistente. Elas abrangem um amplo conjunto de conhecimentos e práticas que permitem adaptação ao ambiente e a manutenção da vida. Desde a caça e pesca, que garantem a alimentação, até o domínio de ferramentas, como facas e machados, para a construção de abrigos e utensílios, cada habilidade desempenha um papel crucial. Além disso, saber cultivar alimentos, reconhecer plantas medicinais, entender os sinais da natureza e utilizar armas de forma adequada são aspectos fundamentais para sobreviver e prosperar em qualquer cenário. No entanto, de nada adianta possuir o conhecimento sem a prática constante, pois é a experiência que transforma a teoria em competência real, preparando o indivíduo para enfrentar qualquer desafio em seu caminho. Caça e pesca. Essas são as habilidades básicas para garantir alimentação em situações extremas. A caça exige conhecimento sobre os animais, seus comportamentos e habitats. Já a pesca envolve técnicas específicas, como a escolha do local adequado, uso de iscas e redes, além da habilidade para capturar e tratar o peixe. Preparação e cultivo de alimentos. A agricultura e a preparação de alimentos são essenciais para garantir uma fonte contínua de nutrição. Cultivar hortas, selecionar sementes adequadas ao ambiente e entender o ciclo das plantas são práticas fundamentais. Além disso, saber preservar e armazenar os alimentos é crucial para a sobrevivência a longo prazo. Artesanato e woodcraft. O trabalho artesanal com materiais naturais e o woodcraft, trabalho com madeira, são habilidades fundamentais para construir abrigos, utensílios e ferramentas essenciais para a sobrevivência. Saber como esculpir madeira, fazer cordas e criar objetos úteis a partir de recursos disponíveis pode ser a chave para manter-se seguro e confortável. Medicina natural. Conhecer plantas medicinais e remédios naturais pode ser um diferencial vital em situações sem acesso a tratamentos convencionais. Saber identificar plantas com propriedades curativas e entender os princípios da medicina natural pode ajudar a tratar ferimentos, doenças e outros problemas de saúde. Sobrevivência em geral. Entender os conceitos básicos de sobrevivência, como manter a calma em situações de emergência, fazer fogo, encontrar água potável e construir abrigo, são habilidades indispensáveis. Isso exige conhecimento técnico, mas também mentalidade e criatividade para lidar com imprevistos. Meteorologia. Compreender os padrões climáticos e saber prever mudanças no tempo é fundamental para a sobrevivência. Isso inclui reconhecer sinais da natureza, como nuvens, vento e outros fenômenos, que ajudam a antecipar tempestades, calor extremo ou outras condições adversas. Permacultura. A permacultura é um sistema de cultivo sustentável que busca trabalhar em harmonia com o ambiente. Ela promove a criação de ecossistemas equilibrados, onde plantas, animais e recursos naturais se interagem de forma a preservar o ambiente e fornecer alimento e recursos de maneira sustentável. Fauna e flora. Conhecer a fauna e a flora locais é essencial para aproveitar os recursos naturais ao máximo e evitar riscos. Saber quais plantas são comestíveis, quais oferecem remédios naturais e até mesmo como identificar animais perigosos são aspectos vitais para a segurança. Uso de ferramentas comuns. Saber utilizar ferramentas simples como facas, machados, pás e serras é imprescindível em situações de sobrevivência. Elas são necessárias para cortar, caçar, pescar, construir e até realizar reparos no ambiente, tornando-se parte do kit básico de sobrevivência. Domínio de animais. Em algumas situações, a habilidade de manejar e controlar animais pode ser fundamental. Isso inclui conhecer técnicas para domesticar ou proteger-se de animais selvagens, além de utilizar animais para transporte, busca de alimentos ou até para proteção. Uso de armas e cutelaria. O domínio de armas como facas, arcos e outras ferramentas de corte é essencial para caçar, se defender ou até realizar tarefas cotidianas como cortar madeira e preparar alimentos. A precisão e o cuidado com o uso dessas ferramentas são fundamentais para a segurança e eficácia. A importância da experiência e prática. Todos esses conhecimentos são valiosos, mas sem prática constante e vivência no ambiente natural, eles se tornam pouco eficazes. A experiência permite que as habilidades sejam aplicadas de maneira eficiente e adaptável, além de aumentar a confiança e a capacidade de tomar decisões rápidas. Afinal, a prática é a chave para transformar teoria em ação, tornando o indivíduo apto a lidar com qualquer situação de sobrevivência. Entretenimento em cenários de crise. Em cenários de crise, onde os recursos podem ser limitados e o acesso à tecnologia restrito, é fundamental encontrar formas alternativas de entretenimento que não dependam de aparelhos eletrônicos ou internet. Jogos tradicionais como tabuleiro, cartas, dominó e atividades criativas oferecem maneiras eficazes de manter o espírito elevado, promover interação social e ajudar a aliviar o estresse. Essas atividades não só garantem diversão, mas também estimulam o raciocínio, a memória e a cooperação, contribuindo para o bem-estar físico e mental. Em tempos difíceis, o entretenimento offline se torna uma ferramenta valiosa para manter a mente ocupada e fortalecer os laços humanos. Jogos de tabuleiro. Em cenários de crise, onde os recursos e as tecnologias podem ser limitados, os jogos de tabuleiro se tornam uma excelente forma de entretenimento offline. Jogos como Catan, Monopoly ou xadrez oferecem uma maneira divertida de passar o tempo, além de desenvolver habilidades estratégicas e promover a interação social entre os participantes. Esses jogos também ajudam a manter a mente ativa e focada, o que é fundamental para a saúde mental em momentos difíceis. Cartas. Jogos de cartas são uma das formas mais antigas e versáteis de entretenimento. Desde os tradicionais baralho e pôquer, até os jogos mais simples como Uno ou Truco, as cartas permitem criar uma grande variedade de jogos, adequados para qualquer número de jogadores. Elas podem ser jogadas de forma casual ou competitiva, ajudando a manter o espírito de equipe e colaboração, além de ser uma forma eficaz de combater o tédio em situações prolongadas de crise. Dominó. O dominó é outro jogo clássico que pode ser facilmente jogado em grupos pequenos e grandes. Simples de aprender e jogar, o jogo de dominó oferece entretenimento saudável e estimula o raciocínio lógico. Em cenários de crise, onde recursos para entretenimento podem ser escassos, o dominó é uma excelente opção para quem busca diversão sem a necessidade de equipamentos complexos ou eletrônicos. Puzzles e quebra-cabeças. Quebra-cabeças de diferentes tipos, como sudoku, palavras cruzadas ou puzzles de peças, são ótimas opções para entreter a mente e aliviar o estresse durante períodos difíceis. Eles exigem concentração, raciocínio lógico e paciência, ajudando a manter a mente ocupada e focada. Além disso, são ótimos para atividades solitárias ou em grupo, promovendo a cooperação e a resolução conjunta de desafios. Contação de histórias e jogos de imersão. Em um cenário de crise, quando o acesso a entretenimento digital ou externo pode ser reduzido, a contação de histórias se torna uma alternativa criativa e poderosa. Jogos de improvisação e encenação, como mímica ou teatro de sombras, incentivam a imaginação e ajudam a manter o ânimo. As pessoas podem criar suas próprias narrativas e personagens, o que promove não apenas diversão, mas também o fortalecimento dos laços sociais. Jogos de memória. Jogos que desafiam a memória, como memória ou concentração, podem ser uma forma divertida e educativa de entreter crianças e adultos. Além de proporcionar diversão, ajudam a manter as funções cognitivas afiadas e estimulam a memória de curto e longo prazo. Este tipo de entretenimento é perfeito para aliviar o estresse, além de ser uma atividade que pode ser feita com o que se tem à mão, sem a necessidade de aparelhos eletrônicos. Atividades criativas e artesanais. Além dos jogos tradicionais, a criação de atividades manuais, como desenhos, artesanato ou trabalhos manuais, pode ser uma forma excelente de entretenimento em tempos de crise. Pintar, esculpir ou criar objetos a partir de recursos disponíveis não apenas mantém as mãos ocupadas, mas também ajuda a relaxar a mente e pode ser uma maneira de expressar emoções e sentimentos. Tais atividades podem ser feitas sozinhas ou em grupo, criando um ambiente colaborativo e criativo. Exercícios e jogos físicos. Embora muitos jogos de entretenimento em cenários de crise se concentrem em atividades mentais, os exercícios físicos também desempenham um papel importante na manutenção do bem-estar. Jogos simples, como esconde-esconde, corridas de saco ou dança, ajudam a liberar endorfinas e reduzem o estresse, além de promoverem a saúde física. Em um ambiente onde as distrações são limitadas, manter o corpo ativo é uma maneira eficaz de combater o tédio e o estresse. Música e canto. Criar momentos de entretenimento com música pode ser uma ótima maneira de aliviar a tensão e levantar o espírito. Tocar instrumentos simples, cantar ou até mesmo fazer atividades de canto em grupo, como karaokê, ajudam a melhorar o humor e a criar um ambiente mais leve. A música tem o poder de unir as pessoas e criar um senso de comunidade, algo essencial durante tempos difíceis. Importância do entretenimento offline em tempos de crise. Em cenários de crise, onde o acesso à tecnologia e eletrônicos pode ser restrito ou inexistente, é essencial ter opções de entretenimento que não dependam de energia ou aparelhos sofisticados. Jogos de tabuleiro, cartas, dominó e outras atividades offline não só ajudam a passar o tempo, mas também a fortalecer os laços sociais, promovem o bem-estar mental e reduzem o estresse. A chave é usar a criatividade para transformar momentos difíceis em oportunidades de união e crescimento pessoal. Sistema financeiro alternativo em cenários de crise. Em tempos de crise, onde os sistemas financeiros tradicionais podem falhar ou se tornar inacessíveis, surge a necessidade de alternativas para garantir a troca de bens e serviços essenciais. Sistemas financeiros alternativos, baseados em itens de valor como ouro, prata, alimentos, medicamentos e até objetos do cotidiano como bebidas e cigarros, tornam-se fundamentais para a sobrevivência e a organização social. Este tipo de economia, que depende de trocas diretas e de uma rede de confiança entre os indivíduos, permite que as necessidades básicas sejam atendidas, mesmo na ausência de uma moeda convencional. Itens de valor como moeda de troca. Em cenários de crise, quando o sistema financeiro tradicional entra em colapso ou torna-se inacessível, os itens de valor podem assumir um papel fundamental como moeda de troca. Produtos como alimentos não perecíveis, roupas, ferramentas, combustíveis e medicamentos podem ser usados para negociar bens e serviços essenciais. Esses itens, ao serem escassos e necessários, mantêm seu valor mesmo sem a necessidade de uma instituição financeira para validá-los. moeda de ouro e prata. O ouro e a prata têm sido usados como reserva de valor e moeda de troca há milênios, devido à sua durabilidade, raridade e aceitação universal. Durante períodos de crise, onde a confiança nas moedas tradicionais pode ser abalada, metais preciosos oferecem uma alternativa estável e confiável. O ouro, especialmente, é frequentemente visto como um porto seguro para preservar o valor da riqueza em tempos de incerteza econômica e desvalorização monetária. Barter, trocas diretas. O sistema de trocas diretas, também conhecido como barter, é uma das formas mais antigas de comércio. Em tempos de crise, onde o dinheiro pode perder seu poder de compra ou tornar-se obsoleto, as pessoas podem recorrer à troca de bens e serviços de forma direta. Alguém pode, por exemplo, trocar comida por serviços médicos, ou roupas por combustível. Esse tipo de economia é eficaz porque elimina a necessidade de uma moeda intermediária e foca na necessidade imediata de cada indivíduo. Bebidas e cigarros como moeda local. Em algumas situações de crise, itens comuns, mas de grande apelo e utilidade social, como bebidas alcoólicas e cigarros, podem adquirir valor como moeda local. Estes itens possuem uma alta demanda, pois podem ser utilizados para socialização, prazer ou até mesmo como ferramentas para negociar outros bens. Assim, em contextos de escassez, itens como essas substâncias tornam-se uma espécie de moeda alternativa, permitindo que as trocas sejam realizadas de forma mais flexível e acessível para a população. Ferramentas e equipamentos de trabalho. Ferramentas essenciais para o trabalho e a produção, como facas, machados, serras e outros equipamentos, são itens de grande valor em tempos de crise. Essas ferramentas podem ser usadas em trocas para obter alimentos, abrigo ou outros bens essenciais. Além disso, elas são úteis para a produção de itens que podem ser vendidos ou trocados, criando um ciclo de sobrevivência e produção dentro da comunidade. Ração e alimentos como moeda de troca. Em cenários onde o acesso a alimentos se torna limitado, rações e produtos alimentícios de longa duração se tornam itens extremamente valiosos. Produtos como arroz, feijão, enlatados e até mesmo grãos e sementes podem ser usados como moeda para trocas com outros bens e serviços essenciais, como cuidados médicos, proteção ou produtos de higiene. A escassez de alimentos em situações extremas pode transformar esses produtos em uma das formas mais eficazes de negociar no mercado de crise. Medicamentos e suprimentos médicos. Medicamentos e outros suprimentos médicos também podem ser vistos como itens de grande valor durante uma crise. A demanda por remédios, como antibióticos, analgésicos, vacinas e outros tratamentos, é sempre alta, e em tempos de escassez, esses itens podem se tornar uma moeda extremamente importante. Além disso, equipamentos médicos simples, como termômetros, seringas ou bandagens, podem ser usados em trocas, pois são fundamentais para a manutenção da saúde em ambientes de emergência. Moedas locais e comunidades de trocas. Algumas comunidades podem adotar moedas alternativas locais ou sistemas de crédito interno como forma de contornar a falta de um sistema monetário convencional. Essas moedas podem ser baseadas em horas de trabalho, bens específicos ou mesmo pontos acumulados em um sistema de trocas, o que proporciona maior flexibilidade nas transações econômicas. Tais iniciativas ajudam a fortalecer o comércio local e criar redes de solidariedade, onde as pessoas se ajudam mutuamente a suprir suas necessidades. A importância da adaptabilidade. Em um cenário de crise, a adaptabilidade se torna um fator crucial para a sobrevivência econômica. O sistema financeiro alternativo, baseado em itens de valor e trocas diretas, exige uma mentalidade flexível e criativa. As pessoas que conseguirem identificar o valor real dos bens disponíveis e as necessidades da comunidade serão capazes de criar soluções eficientes para as transações comerciais e de sobrevivência. Impacto social e relações de confiança. Uso de sistemas financeiros alternativos em crises não depende apenas do valor intrínseco dos itens, mas também da confiança mútua entre as pessoas. Em tempos de escassez, a cooperação e o senso de comunidade são essenciais para garantir que as trocas aconteçam de maneira justa e equilibrada. Além disso, a capacidade de formar redes de apoio e estabelecer normas sociais para as transações pode ser determinante para a eficácia do sistema financeiro alternativo. Conclusão. Sistemas financeiros alternativos em cenários de crise são uma forma de adaptação à falta de uma moeda convencional ou à instabilidade econômica. Uso de itens de valor, como ouro, prata, bebidas, cigarros e outros bens essenciais, permite que as pessoas se organizem de maneira eficaz para suprir suas necessidades. A flexibilidade, a criatividade e a confiança mútua são as chaves para manter a economia funcional em tempos de incerteza. O que são ameaças? As ameaças são variadas e podem ser tanto de grande escala quanto locais, dependendo do ambiente em que se vive e das circunstâncias específicas que enfrentam. A seguir, vamos explorar com mais detalhes as principais ameaças consideradas e a forma como elas impactam a vida cotidiana, enfatizando a importância de estar preparado para cada uma delas. Desastres naturais. Os desastres naturais são eventos imprevisíveis que podem ocorrer com pouca ou nenhuma antecipação, mas seu impacto pode ser devastador. Alguns exemplos incluem terremotos, destruição imediata de infraestrutura, casas e redes de comunicação. A falta de preparação pode levar a grandes perdas humanas e materiais, especialmente em áreas com alta atividade sísmica. Furacões e tempestades severas. Estes eventos podem causar ventos devastadores, chuvas torrenciais e inundações, prejudicando a agricultura, interrompendo os transportes e criando dificuldades de acesso a alimentos e água. Enchentes. São causadas por chuvas excessivas ou rompimento de barragens. Além de destruir propriedades, elas contaminam fontes de água e podem propagar doenças. Incêndios florestais. São cada vez mais comuns em áreas com seca prolongada e mudanças climáticas. Eles destroem florestas, propriedades rurais, ameaçam a fauna e flora, e podem até forçar evacuações em massa. Tsunamis. Causados por terremotos submarinos, podem destruir costas inteiras, impactando milhões de pessoas, além de causar grande perda de vidas e danos à infraestrutura. Cada tipo de desastre exige uma preparação específica, seja na construção de abrigos resistentes, na estocagem de alimentos e água ou no treinamento em primeiros socorros e evacuação. Colapsos econômicos. Os colapsos econômicos podem ter efeitos prolongados na sociedade e na vida individual. Situações de instabilidade financeira podem incluir crises financeiras globais ou regionais, falências de grandes instituições financeiras, crises de crédito ou desvalorização das moedas podem levar a uma desaceleração significativa da economia, perda de empregos e falência de empresas. Hiperinflação. Quando os preços de bens essenciais aumentam exponencialmente, o poder de compra diminui drasticamente. Isso pode resultar em uma escassez de produtos básicos, desvalorizando o dinheiro e criando um ambiente de incerteza econômica. Desvalorização da moeda. A perda de valor de uma moeda pode tornar produtos importados inacessíveis, afetando a economia doméstica e as relações comerciais internacionais. Esses eventos exigem um foco em preparação financeira, como a diversificação de ativos, a manutenção de reservas em formas tangíveis como ouro, prata ou até itens essenciais que possam ser usados para trocas. O autocontrole financeiro, junto à criação de um plano de contingência, é essencial para atravessar essas crises. Crises políticas e conflitos. A instabilidade política é uma das maiores ameaças a qualquer sociedade, podendo levar a guerras e conflitos civis. Disputas por poder podem resultar em violência generalizada, deslocamento forçado de pessoas e interrupção de serviços essenciais. A falta de governança pode criar um vácuo de segurança e alimentar um ciclo de caos e sofrimento. Revoluções e instabilidade governamental. Mudanças abruptas no regime podem gerar tumultos, repressão e uma mudança radical na estrutura social e econômica, o que pode prejudicar a segurança e o bem-estar da população. Tensões geopolíticas. O aumento das tensões entre nações pode resultar em conflitos armados, afetando o comércio, o acesso a recursos e a segurança global. As consequências de uma guerra prolongada podem durar anos, afetando a sobrevivência das pessoas em várias regiões. Para lidar com crises políticas, o treinamento em autodefesa, segurança pessoal, a construção de redes de apoio e a manutenção de estoques essenciais são essenciais. A preparação também pode envolver a mobilização de recursos para garantir a segurança em situações de emergência. Pandemias e epidemias. A história tem mostrado que as doenças podem se espalhar rapidamente, afetando milhões de pessoas. Durante uma pandemia, dificuldades no acesso a cuidados de saúde. Quando os sistemas de saúde são sobrecarregados, a assistência médica pode ser limitada, fazendo com que a prevenção e o cuidado próprio se tornem vitais. Interrupção nas cadeias de suprimento. A escassez de trabalhadores em setores essenciais pode afetar a distribuição de alimentos, medicamentos e outros bens necessários para a sobrevivência. Medidas de quarentena. Restrições de movimento podem limitar a capacidade das pessoas de acessar alimentos e recursos, além de isolar famílias e comunidades. A preparação para pandemias envolve não apenas a estocagem de alimentos e água, mas também a aquisição de habilidades médicas básicas, o fortalecimento da capacidade de cultivar alimentos e o investimento em medidas de prevenção, como sistemas de purificação de água e equipamentos de proteção. Ciberataques e apagões de energia. Em um mundo altamente dependente de tecnologia, ataques cibernéticos podem causar danos significativos, ataques a infraestruturas críticas. Sistemas de energia, transporte e comunicação podem ser desativados, resultando em apagões prolongados, Falta de informações e colapso dos serviços essenciais. Roubos de dados e invasões digitais. O roubo de informações financeiras ou pessoais pode prejudicar a capacidade de uma pessoa ou organização de operar no mundo moderno. Falta de acesso à tecnologia. O simples fato de não ter acesso à internet ou a sistemas de comunicação pode ser um grande desafio em tempos de crise. A preparação para esses cenários envolve a implementação de fontes de energia alternativas, como geradores a combustível ou sistemas solares, e o aprendizado de como manter a comunicação e os serviços básicos funcionando sem depender da infraestrutura tradicional. Escassez de recursos. A escassez de recursos naturais, como água, alimentos e energia, pode resultar em uma luta pela sobrevivência, onde a água potável. A escassez de água potável pode ser um dos maiores desafios, forçando as pessoas a recorrerem a fontes de água não tratadas ou a investir em sistemas de purificação. Alimentos. A escassez de alimentos pode ser causada por colapsos agrícolas, condições climáticas adversas ou falhas nas cadeias de fornecimento. Nesse cenário, a agricultura local, o armazenamento e a preservação de alimentos ganham importância. Energia e combustíveis. A falta de energia pode impactar todos os aspectos da vida, desde a refrigeração de alimentos até a capacidade de se aquecer durante o inverno. Preparar-se para a escassez de recursos envolve não apenas a criação de estoques, mas também o desenvolvimento de habilidades de cultivo, armazenamento e manutenção de recursos essenciais, além do uso responsável e sustentável dos mesmos. Desordem social e criminalidade. Em situações de colapso social, a desordem e a criminalidade podem crescer rapidamente, saques e violência generalizada. Com a falta de autoridade e recursos, grupos podem invadir propriedades para obter bens essenciais, resultando em risco de violência. Instabilidade nas comunidades. O aumento de tensões pode gerar caos nas ruas, com confrontos entre grupos ou mesmo com as forças de segurança. Desorganização social. A falta de uma rede de apoio e a quebra de leis podem criar um ambiente onde o senso de segurança e ordem é comprometido. A preparação para a desordem social envolve treinamento em segurança, construção de abrigos seguros, reforço de cercas e portões, e o planejamento de rotas de evacuação. Desastres tecnológicos. Os desastres tecnológicos, como falhas em usinas nucleares ou vazamentos industriais, podem ter consequências catastróficas, como exposição a substâncias perigosas. Acidentes químicos ou nucleares podem levar à contaminação do solo, água e ar, criando uma crise ambiental de longo prazo. Falhas tecnológicas em massa. O colapso de infraestruturas tecnológicas essenciais pode desestabilizar rapidamente a sociedade moderna. A preparação para desastres tecnológicos envolve a criação de planos de evacuação, o armazenamento de equipamentos de proteção, como máscaras contra radiação ou substâncias químicas, e a construção de abrigos contra desastres ambientais. Catástrofes ambientais. Mudanças climáticas e degradação ambiental têm efeitos diretos e indiretos sobre a sobrevivência, incluindo mudanças climáticas. Alterações nos padrões climáticos podem gerar secas, inundações e tempestades mais intensas, além de impactos sobre a produção agrícola e recursos hídricos. Poluição e degradação do solo. A poluição e uso excessivo de pesticidas podem tornar a terra menos fértil, dificultando o cultivo de alimentos e afetando a qualidade da água. Destruição de ecossistemas. A perda de biodiversidade e a extinção de espécies podem prejudicar a estabilidade dos ecossistemas que sustentam a vida humana. A preparação para catástrofes ambientais envolve o investimento em práticas sustentáveis, como uso de energia renovável, e adoção de técnicas de cultivo que preservem os recursos naturais. A preparação para essas ameaças exige uma abordagem multifacetada, que combine planejamento, educação, habilidades práticas e resiliência. A capacidade de se adaptar a diferentes cenários de crise pode ser a chave para a sobrevivência e o bem-estar em tempos. Como classificar uma ameaça? 1. Qual sua origem? Natural humana. 2. Qual a sua abrangência? Pessoal, local, nacional, mundial. 3. Qual a sua duração? Breve, 72 horas, média, algumas semanas, longas, alguns meses, permanentes. Edque everyday carry. Everyday carry, edque, em português carregamento diário, refere-se aos itens essenciais que uma pessoa carrega consigo no dia a dia para estar preparada para situações comuns ou emergenciais, pois permite estar equipado para lidar com imprevistos e desafios cotidianos. Aqui estão alguns exemplos de itens comuns encontrados em um edque. Faca. Uma faca dobrável ou canivete multiuso é uma ferramenta versátil que pode ajudar em uma variedade de tarefas, desde cortar alimentos até fazer pequenas tarefas de reparo. Lanterna. Uma lanterna compacta e portátil é útil em situações de falta de energia, emergências noturnas ou simplesmente para iluminar áreas escuras. Kit de primeiros socorros. Ter um pequeno kit de primeiros socorros com itens como curativos, analgésicos, antissépticos e outros suprimentos médicos básicos pode ser valioso para lidar com pequenos ferimentos e emergências médicas. Caneta e bloco de notas. Ter uma caneta e um bloco de notas à mão é útil para fazer anotações, anotar informações importantes ou deixar mensagens. Ferramentas multiuso. Uma ferramenta multiuso, como um canivete suíço, com uma variedade de funções, como alicates, abridor de garrafas, chave de fenda e abridor de latas, pode ser uma adição prática ao edique. Isqueiro ou fósforos. Ter um meio de criar fogo é essencial em situações de emergência ou para tarefas cotidianas, como acender velas ou fogões a gás. Celular e carregador. O celular é uma ferramenta multifuncional que oferece comunicação, acesso à informação e várias outras utilidades. Certifique-se de ter um carregador portátil ou cabo extra para garantir que o telefone esteja sempre carregado. Carteira. Levar uma carteira com identificação pessoal, cartões de crédito, débito e um pouco de dinheiro em espécie é fundamental para situações cotidianas e emergenciais. Apito. Um apito pode ser usado para chamar a atenção ou sinalizar ajuda em situações de emergência. Chaves. Ter suas chaves sempre à mão é essencial para acesso rápido à casa, veículo ou outros locais. Lembre-se de que o conteúdo do edique pode variar de acordo com as necessidades individuais, localização geográfica, ambiente e estilo de vida. É importante avaliar regularmente seu edique e fazer ajustes conforme necessário, garantindo que você esteja preparado para as situações mais comuns que possa enfrentar ao longo do dia. Bob Bagelt Bag. Montar um Bagelt Bag, Bob, também conhecido como mochila de fuga, é uma parte importante da preparação. Essa mochila deve conter itens essenciais para ajudá-lo a sobreviver por um curto período em uma situação de evacuação ou emergência. Aqui estão alguns passos para montar um Bagelt Bag. Escolha a mochila certa. Opte por uma mochila durável, confortável e de tamanho adequado para atender suas necessidades. Certifique-se de que ela tenha compartimentos e bolsas suficientes para organizar seus itens. Água e alimentos. Inclua água potável em recipientes seguros, como garrafas de água dobráveis ou sachês de purificação de água. Além disso, adicione alimentos não perecíveis, como barras de granola, enlatados, alimentos liofilizados ou refeições prontas para consumo. Kit de primeiros socorros. Monte um kit de primeiros socorros com curativos, gaze, antisséptico, analgésicos, medicamentos pessoais, tesoura, luvas descartáveis e outros itens essenciais de cuidados médicos. Equipamentos de sobrevivência. Inclua uma faca dobrável, lanterna LED, bússola, apito, cobertor de emergência, corda resistente, fósforos ou isqueiro, canivete multiuso, uma pequena panela de metal, filtro de água portátil e um kit de costura básico. Roupas e proteção. Tenha roupas extras, como camisetas, calças, roupas íntimas, meias e roupas térmicas, de acordo com as condições climáticas locais. Inclua também capa de chuva, chapéu, luvas, óculos de proteção e máscara de poeira. Comunicação e navegação. Adicione um rádio portátil, pilhas extras, um aparelho de GPS, mapa da região, caneta e papel para anotações, bem como números de emergência e informações de contato importantes. Dinheiro e documentos. Leve uma quantidade razoável de dinheiro em espécie, cópias dos seus documentos pessoais, identidade, passaporte, registros importantes, e números de telefone de familiares ou pessoas de confiança. Higiene pessoal. Inclua itens de higiene, como papel higiênico, lenços umedecidos, sabonete, desinfetante para as mãos, escova de dentes, pasta de dente e toalhas pequenas. Ferramentas e utensílios. Adicione ferramentas práticas, como alicate, chave de fenda, fita adesiva, caneta tática, saco plástico, linha de pesca, anzóis, pequena serra dobrável, entre outros. Itens pessoais. Não se esqueça de incluir itens pessoais, como cópias de chaves, óculos extras, medicamentos prescritos, um pouco de dinheiro em moedas, um bloco de notas e fotos de família. Certifique-se de revisar periodicamente seu Bagelt Bag para garantir que os itens estejam atualizados e em boas condições. Adapte o conteúdo de acordo com suas necessidades individuais e as ameaças específicas da sua região. Lembre-se de que o Bagelt Bag deve ser leve o suficiente para ser carregado por longas distâncias e durar pelo menos 3 dias. BOV Bagelt Veículo. Um Bagelt Veículo, BOV, é um veículo preparado para situações de evacuação ou fuga em situações de emergência. Ter um veículo adequado pode ser uma parte crucial da estratégia de sobrevivência. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar ao montar um Bagelt Veículo. Selecionando um veículo. Escolha um veículo adequado às suas necessidades e ao ambiente em que você estará operando. Um veículo 4x4 com boa capacidade off-road pode ser preferível, especialmente se você estiver em áreas rurais ou enfrentar terrenos acidentados. Considere a capacidade de carga, espaço para passageiros e combustível eficiente. Manutenção. Certifique-se de manter seu veículo em boas condições de funcionamento. Faça manutenção regularmente, verifique fluidos, pneus, sistema elétrico e mantenha uma reserva de peças sobressalentes, como filtros de óleo e combustível. Resistência e preparação. Faça modificações no seu veículo para torná-lo mais resistente e preparado para situações de emergência. Isso pode incluir a instalação de uma proteção extra na parte inferior, reforço do para-choque, barras de luzes, guincho, snorkel de ar, para travessias de água, entre outros. Capacidade de carga. O bove deve ter espaço suficiente para armazenar suprimentos essenciais, como água, alimentos, equipamentos de acampamento, ferramentas, roupas e outros itens importantes. Considere a instalação de rack de teto, gavetas de armazenamento ou uma carreta acoplada para aumentar a capacidade de carga. Comunicação e navegação. Instale um rádio de comunicação de longo alcance, como um rádio CB ou AM, um sistema de navegação por GPS e uma fonte de energia secundária, como uma bateria adicional ou painéis solares para recarregar dispositivos eletrônicos. Segurança e autodefesa. Considere medidas de segurança para proteger você e seu veículo. Isso pode incluir a instalação de fechaduras extras, alarmes, películas de proteção nos vidros, um kit de primeiros socorros avançado e possivelmente um sistema de defesa pessoal adequado e legalmente permitido. Abastecimento. Mantenha sempre o tanque de combustível cheio e tenha um estoque de combustível extra em recipientes seguros. Certifique-se de que seu veículo tenha um bom consumo de combustível e esteja preparado para enfrentar possíveis escassez ou interrupções no fornecimento de combustível. Treinamento. Adquira habilidades de direção off-road e familiarize-se com as capacidades e limitações do seu veículo. Pratique situações de evacuação e simule cenários de fuga para ganhar confiança em suas habilidades e em seu veículo. Lembre-se de que um bug out vehicle é apenas uma parte da sua estratégia de sobrevivência. É importante ter um plano de ação bem elaborado, habilidades de sobrevivência e suprimentos adequados para complementar o uso do veículo. Além disso, verifique as leis locais e regulamentações de trânsito ao realizar modificações ou portar armas de defesa pessoal no veículo. Tenha um plano. A preparação é uma parte essencial do seu estilo de vida. Elaborar um plano de sobrevivência abrangente e adaptável é fundamental para enfrentar diversas situações adversas. Aqui está um exemplo de um plano de sobrevivência básico, considerando diferentes aspectos, avaliação de riscos. Identifique as ameaças mais prováveis em sua região, como desastres naturais, crises econômicas ou instabilidade política. Realize uma avaliação de riscos para entender quais situações você está mais propenso a enfrentar. Abastecimento de suprimentos. Monte um estoque de suprimentos essenciais que possam sustentar você e sua família por um período prolongado. Isso inclui alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos, kits de primeiros socorros, fontes de energia alternativa, roupas adequadas e ferramentas multifuncionais. Habilidades de sobrevivência. Aprenda habilidades práticas de sobrevivência, como construção de abrigos improvisados, obtenção de água potável, técnicas de fogo, navegação básica, técnicas de pesca e caça, e conhecimentos de primeiros socorros. Pratique essas habilidades regularmente para aprimorá-las. Autodefesa. Considere obter treinamento em autodefesa e familiarize-se com o uso seguro de armas de defesa pessoal, se permitido por lei. Tenha em mente que a autodefesa também envolve a consciência situacional e a capacidade de evitar conflitos sempre que possível. Planejamento estratégico. Crie um plano de ação para diferentes cenários, incluindo rotas de fuga, pontos de encontro com familiares e amigos, planos de comunicação em caso de interrupção das redes convencionais, e estratégias para garantir a segurança da sua residência ou abrigo temporário. Rede de apoio. Construa uma rede de apoio com outras pessoas ou indivíduos que compartilhem a mesma mentalidade. Compartilhe conhecimentos, troque experiências e crie conexões com pessoas que possam ajudar mutuamente em situações de emergência. Conhecimento médico. Adquira conhecimentos básicos de primeiros socorros e cuidados médicos. Esteja preparado para lidar com lesões e doenças comuns, pois serviços médicos profissionais podem não estar prontamente disponíveis em situações de crise. Documentação importante. Mantenha cópias de documentos importantes, como identidade, passaporte, certidões de nascimento, documentos de propriedade, registros médicos e apólices de seguro em um local seguro e de fácil acesso. Atualização contínua. Esteja sempre atualizado com as últimas informações sobre as ameaças que você identificou e adapte seu plano de sobrevivência conforme necessário. Aprenda com experiências passadas e busque constantemente conhecimentos relevantes para melhorar sua preparação. Mantenha a calma e o equilíbrio emocional. Desenvolva habilidades de controle emocional e mantenha uma mentalidade resiliente. A capacidade de permanecer calmo e tomar decisões racionais em situações de estresse é fundamental para sobreviver e proteger aqueles ao seu redor. Lembre-se de que esse é apenas um exemplo de plano de sobrevivência e que cada pessoa deve personalizar seu plano de acordo com suas circunstâncias individuais. A preparação e a prática são contínuas. Então esteja sempre atento às mudanças e atualize seu plano conforme necessário. Plano de fuga. Elaborar um plano de fuga é uma parte crucial da preparação. Aqui está um exemplo básico de um plano de fuga que pode ser adaptado de acordo com a sua localização e circunstâncias individuais. Avalie os cenários. Identifique os possíveis eventos que poderiam exigir uma fuga, como desastres naturais, distúrbios civis, conflitos armados ou ameaças iminentes à segurança. Compreender as situações que podem exigir uma evacuação é fundamental para planejar adequadamente. Destino seguro. Determine um local de destino seguro para onde você deseja ir em caso de fuga. Pode ser uma propriedade rural, casa de familiares ou amigos confiáveis, ou um abrigo pré-determinado. Considere fatores como acesso a recursos básicos, distância segura de zonas urbanas e a capacidade de sustentar-se no local. Rotas alternativas. Mapeie várias rotas de fuga que o levarão do seu local atual ao destino seguro. Considere estradas principais, secundárias e rotas alternativas fora das vias tradicionais. Familiarize-se com essas rotas e tenha mapas físicos ou digitais à disposição. Meios de transporte. Avalie os meios de transporte disponíveis para você durante uma fuga. Considere se você tem um veículo particular, se pode contar com transporte público, bicicleta ou até mesmo a opção de percorrer longas distâncias a pé. Certifique-se de que você esteja familiarizado com o uso e a manutenção desses meios de transporte. Suprimentos de fuga. Monte uma mochila de fuga, também conhecida como bag ou tote bag, com suprimentos essenciais, como alimentos não perecíveis, água potável, kits de primeiros socorros, roupas extras, ferramentas multifuncionais, um rádio de comunicação e outros itens essenciais para a sobrevivência. Comunicação. Estabeleça um plano de comunicação com familiares, amigos ou membros de sua rede de apoio, para informá-lo sobre sua fuga e manter contato durante a jornada. Defina pontos de encontro e estabeleça métodos de comunicação alternativos, como rádios bidirecionais ou dispositivos de comunicação via satélite. Prática e reconhecimento do terreno. Realize exercícios de simulação de fuga para testar e aprimorar seu plano. Faça reconhecimentos prévios do terreno ao longo das rotas de fuga para se familiarizar com o ambiente, pontos de referência e possíveis obstáculos que possam surgir. Conhecimento local. Adquira conhecimento sobre as áreas que você atravessará durante sua fuga. Isso inclui informações sobre a geografia local, possíveis perigos, recursos naturais disponíveis, fontes de água potável e possíveis abrigos temporários ao longo do caminho. Documentação importante. Mantenha cópias dos seus documentos pessoais e informações de identificação em um local seguro e de fácil acesso, como na sua mochila de fuga. Certifique-se de que você tenha documentos como identidade, passaporte, certidões de nascimento, registros médicos e apólices de seguro. Revisão e atualização. Revise regularmente seu plano de fuga para garantir que ele esteja atualizado e reflita as mudanças em sua situação e ambiente. Faça os ajustes necessários para garantir que seu plano permaneça eficaz e adequado às suas necessidades. Lembre-se de que um plano de fuga é apenas uma parte da preparação. A prática regular, o treinamento e a atualização contínua são essenciais para garantir que você esteja preparado para qualquer eventualidade. Técnicas de armazenamento de alimentos. O armazenamento adequado de alimentos é um dos pilares fundamentais para garantir autossuficiência em situações de crise ou para quem deseja estar preparado para imprevistos. A preservação de alimentos não apenas evita desperdício, mas também assegura que você terá acesso a itens essenciais em momentos de escassez. A escolha do método de armazenamento depende do tipo de alimento e do prazo em que ele precisa ser armazenado. A seguir, vamos explorar diferentes técnicas de armazenamento e como cada tipo de embalagem pode ser mais eficaz dependendo do alimento. Embalagens para armazenamento. As embalagens são fundamentais para o armazenamento de alimentos, e escolher o tipo certo pode prolongar a vida útil dos produtos. Elas podem variar de embalagens simples, como sacos plásticos, até mais avançadas, como sistemas de embalagens a vácuo. Vamos entender quais embalagens funcionam melhor para cada tipo de alimento. Garrafas PET. As garrafas PET, polietileno tereftalato, são amplamente usadas para armazenar líquidos, como água, sucos e outros tipos de bebidas. Elas também são ideais para armazenar grãos secos, como arroz, feijão, lentilhas, milho e outros cereais. A transparência das garrafas permite que você visualize o conteúdo facilmente, e elas são leves e resistentes, o que as torna uma boa opção para o armazenamento de alimentos por períodos relativamente curtos. Melhores usos: grãos, arroz, feijão, lentilhas, milho, bebidas, suco, água, nozes e castanhas, como nozes e amêndoas. Embora as garrafas PET possam ser uma opção econômica e eficiente, é importante lembrar que elas não são tão herméticas quanto outras opções e podem não proteger os alimentos de forma ideal a longo prazo, especialmente contra a umidade. Latas. As latas são um dos métodos mais tradicionais e eficazes de preservação de alimentos. Elas oferecem uma barreira altamente eficiente contra a umidade, luz e oxigênio, o que as torna uma excelente escolha para armazenar alimentos a longo prazo. Os alimentos enlatados, como legumes, carnes, sopas, molhos e frutas, podem durar anos sem perder a qualidade nutricional, se forem armazenados adequadamente. Melhores usos: legumes e verduras, carnes, enlatados, frutas e sucos, sopas e molhos prontos. As latas devem ser armazenadas em locais frescos e secos, longe da luz solar direta. Além disso, é importante inspecionar as latas regularmente para garantir que não haja amassados ou ferrugem, o que pode comprometer o conteúdo. Sacos plásticos a vácuo. Uso de sacos plásticos a vácuo tem se tornado cada vez mais popular devido à sua capacidade de remover o ar do interior da embalagem, evitando a oxidação dos alimentos e mantendo sua frescor. Ideal para alimentos que necessitam de um armazenamento mais prolongado, esse método elimina o risco de contaminação por fungos e bactérias, que se proliferam com o contato com o ar. Melhores usos: carnes e peixes, preservando por meses ou até anos no congelador, queijos e produtos lácteos, frutas e vegetais, principalmente quando congelados, alimentos secos, cereais, grãos, massas. Ao utilizar sacos a vácuo, é importante garantir que o processo seja feito corretamente, utilizando uma seladora de vácuo que garanta que o saco seja completamente hermético. Esse tipo de embalagem é especialmente eficaz quando se trata de armazenar alimentos em temperaturas baixas, no congelador, pois evita a queima por congelamento. Sacos plásticos laminados a vácuo. Os sacos plásticos laminados a vácuo são uma versão mais robusta dos sacos plásticos convencionais. Eles possuem uma camada extra de material, como alumínio, que ajuda a proteger os alimentos da luz, umidade e oxigênio, aumentando ainda mais a durabilidade. Esses sacos são ideais para armazenamento a longo prazo e são frequentemente utilizados em sistemas de embalagens a vácuo para alimentos desidratados ou liofilizados. Melhores usos: alimentos desidratados e liofilizados, como frutas secas, vegetais e sopas, grãos e cereais a granel, café e chá, alimentos embalados para longos períodos, especialmente em estoque para emergências. Esse tipo de embalagem é altamente eficaz para manter a qualidade do alimento por anos, desde que armazenado em condições adequadas, longe da luz e do calor excessivo. Embalagens de vidro. As embalagens de vidro são uma excelente opção para o armazenamento de alimentos, pois são reutilizáveis, duráveis e oferecem uma vedação eficiente. Além disso, o vidro é ideal para armazenar alimentos que são sensíveis ao cheiro e sabor, como molhos, conservas e produtos líquidos. Elas também não absorvem odores ou cores dos alimentos e não liberam substâncias químicas prejudiciais, o que as torna uma opção segura e saudável. Melhores usos: conservas, como picles, molhos, geleias e conservas de vegetais, produtos líquidos, como azeite, vinagre e sucos, alimentos frescos, como tomates pelados e frutas enlatadas. Quando usar vidros para armazenar alimentos, é importante garantir que as tampas estejam bem vedadas e que as embalagens sejam limpas e esterilizadas para evitar o crescimento bacteriano. Vidros também são ideais para produtos que não precisam ser armazenados por longos períodos. Considerações gerais sobre armazenamento de alimentos. Além da escolha da embalagem e dos métodos adequados para cada tipo de alimento, existem outros fatores cruciais para garantir que os alimentos permaneçam frescos e com boa qualidade por mais tempo. Abaixo, apresentamos considerações essenciais que envolvem desde o controle da temperatura até a proteção contra pragas e outros fatores ambientais que podem afetar o armazenamento de alimentos. Temperatura. Manter os alimentos armazenados em temperaturas frescas e secas é essencial. Ambientes quentes e úmidos aceleram o processo de deterioração, aumentando a chance de crescimento bacteriano, formação de mofo e degradação dos alimentos. Em locais de armazenamento a longo prazo, como no caso de alimentos a vácuo ou desidratados, um ambiente entre 10 °C e 20 °C geralmente é ideal. Umidade. O controle da umidade é crucial, especialmente para alimentos secos e grãos. O excesso de umidade pode resultar em contaminação por mofo, fungos ou bactérias. Para evitar isso, é importante manter os alimentos em ambientes secos e, se possível, utilizar desumidificadores ou embalagens à prova d'água para proteger ainda mais os itens armazenados. Pragas. A presença de insetos, roedores e outros animais que podem infestar os alimentos armazenados é uma preocupação constante. Para proteger seus estoques, utilize embalagens herméticas, como sacos a vácuo ou latas bem fechadas. Também é fundamental manter o local de armazenamento limpo, vedar rachaduras e buracos que possam servir como pontos de entrada para esses invasores, e considerar o uso de armadilhas ou repelentes naturais. Oxigênio. O oxigênio é um dos principais responsáveis pela deterioração dos alimentos, pois acelera a oxidação e a perda de nutrientes. Métodos como armazenamento a vácuo ou uso de embalagens com camadas de proteção contra oxigênio, como sacos laminados, são eficientes para preservar os alimentos por mais tempo. Quando o oxigênio é retirado da embalagem, a probabilidade de deterioração é reduzida, e os alimentos permanecem frescos por um período muito mais longo. Ventilação. O armazenamento de alimentos em locais bem ventilados é importante, especialmente para produtos como grãos e legumes. Uma boa circulação de ar ajuda a evitar o acúmulo de umidade, o que poderia gerar problemas com fungos e mofo. No entanto, é importante garantir que o ambiente também não seja excessivamente ventilado, pois o ar em excesso pode ressecar certos alimentos ou permitir a entrada de pragas. Proteção contra a luz solar ou artificial. A luz, seja solar ou artificial, pode danificar certos alimentos, acelerando o processo de degradação e perda de nutrientes, além de afetar o sabor e aparência. Os alimentos armazenados devem ser mantidos em locais escuros, como armários fechados ou caixas opacas, para evitar a exposição direta à luz. O contato com luz intensa pode, por exemplo, alterar a cor de produtos enlatados ou desidratados, ou diminuir o valor nutricional de alimentos como grãos e especiarias. Rotulagem e controle de estoque. Sempre rotule suas embalagens com a data de armazenamento e o conteúdo. Isso facilitará o controle da rotação do estoque, garantindo que os alimentos mais antigos sejam consumidos primeiro, antes que a data de validade expire. Utilizar o método FIFO, First In, First Out, ajudará a otimizar o consumo e evitar o desperdício. Seguindo esses cuidados, você pode garantir que seus alimentos sejam armazenados de forma segura e eficaz, preservando sua qualidade e aumentando a durabilidade dos produtos a longo prazo. Conclusão: escolher a embalagem certa para cada tipo de alimento é essencial para maximizar a durabilidade e garantir que você tenha acesso a alimentos frescos e nutritivos em momentos de necessidade. Uso de garrafas PET, latas, sacos plásticos a vácuo, sacos laminados e embalagens de vidro, adequados aos tipos de alimentos que você deseja armazenar, ajudará a prolongar a vida útil dos seus estoques e melhorar sua capacidade de preparação para emergências. Como escolher uma cidade para viver? A escolha de uma cidade para morar envolve diversos fatores que afetam diretamente a qualidade de vida. Alguns dos aspectos mais importantes a considerar são: o mercado de trabalho, o custo de vida, a segurança, o tamanho da cidade e infraestrutura local. Empregos e oportunidades profissionais. Cidades grandes, como as capitais, geralmente oferecem mais opções de emprego devido à maior concentração de empresas. No entanto, a competição também tende a ser mais alta. Já em cidades do interior, embora haja menos oportunidades, pode haver menos concorrência e melhores condições para abrir um negócio próprio. Custo de vida. O custo de vida nas capitais costuma ser mais elevado, principalmente em relação a serviços, alimentação e transporte. As cidades do interior, por sua vez, apresentam um custo mais baixo, tornando-se atraentes para quem busca uma vida mais econômica. Segurança. A segurança é uma prioridade para qualquer pessoa. Cidades maiores, por conta de sua densidade populacional, podem ter índices mais altos de criminalidade, enquanto cidades menores do interior tendem a ser mais tranquilas, mas nem sempre oferecem a mesma infraestrutura e serviços. Tamanho da cidade e estilo de vida. Cidades grandes oferecem mais opções de lazer, cultura e serviços, mas também enfrentam desafios como trânsito e poluição. As cidades menores oferecem uma vida mais tranquila e proximidade com a natureza, mas podem ter menos opções de emprego e serviços. Preço do imóvel, compra e aluguel. Em grandes centros urbanos, o preço dos imóveis é mais alto, tanto para compra quanto para aluguel. Em cidades menores, o valor dos imóveis tende a ser mais acessível, permitindo uma maior flexibilidade financeira. Áreas de risco. É fundamental verificar se a cidade está situada em áreas de risco, como encostas, barragens ou proximidade de rios, que podem gerar problemas em situações de desastres naturais. Além disso, a estabilidade nos serviços essenciais, como energia e água, deve ser considerada. Falta de serviços essenciais. A falta de serviços básicos como água e energia elétrica pode afetar a qualidade de vida. Algumas cidades enfrentam problemas recorrentes nessas áreas, o que deve ser analisado antes de tomar uma decisão. Conclusão: a escolha entre viver em uma cidade do interior ou em uma capital depende de vários fatores, como as oportunidades de emprego, custo de vida, segurança, infraestrutura e estilo de vida desejado. Ao considerar esses aspectos, é possível fazer uma escolha mais adequada às suas necessidades e garantir uma experiência positiva na cidade escolhida. Como escolher uma casa? Escolher a casa ideal é uma decisão importante que envolve diversos fatores, todos eles impactando a qualidade de vida de quem irá morar. Além das preferências pessoais de estilo e tamanho, há uma série de considerações práticas que devem ser analisadas com cuidado. Entre os aspectos mais cruciais estão a localização, a segurança e a infraestrutura da região. A seguir, exploraremos alguns dos fatores principais que devem ser levados em conta na hora de escolher uma casa. Acesso a transporte público. Um dos primeiros fatores a ser considerado é a proximidade da casa em relação a opções de transporte público. Para quem não possui carro ou prefere não depender dele, ter fácil acesso a ônibus, metrôs ou trens é fundamental. Isso não só facilita o deslocamento diário, mas também impacta na praticidade e economia de tempo. Viver em uma área bem servida de transporte público garante maior autonomia e menor custo de locomoção, além de contribuir para a redução do estresse do trânsito. Proximidade de mercados, escolas e hospitais. Outro fator essencial para se escolher uma casa é a proximidade de serviços básicos e essenciais, como mercados, escolas e hospitais. A conveniência de ter supermercados e farmácias próximos significa que emergências cotidianas podem ser resolvidas de forma rápida e sem grandes deslocamentos. No caso de famílias com filhos, a proximidade de boas escolas também é um ponto decisivo. Além disso, contar com hospitais e clínicas nas imediações proporciona tranquilidade, especialmente em situações de emergência. Segurança do bairro. A segurança é um dos aspectos mais importantes ao escolher uma casa. Antes de tomar qualquer decisão, é imprescindível verificar se o bairro é seguro ou se apresenta índices elevados de criminalidade. É possível pesquisar sobre a área em sites especializados, conversar com os moradores locais e até mesmo verificar as estatísticas de segurança pública. Um bairro perigoso pode representar riscos para a integridade física e para a tranquilidade de quem ali reside. Por isso, a segurança deve ser uma prioridade ao avaliar possíveis opções de moradia. Nível de barulho e qualidade de vida. A qualidade de vida em um lar também está diretamente relacionada ao nível de barulho da região. A presença de vizinhos barulhentos ou de comércios com atividade intensa pode comprometer o sossego e a privacidade. Certifique-se de visitar a casa em diferentes horários do dia, incluindo a noite, para avaliar o ambiente sonoro. A tranquilidade de um bairro pode ser um diferencial importante, especialmente para quem busca descanso e bem-estar em seu lar. Infraestrutura da região. Além dos pontos já mencionados, a infraestrutura do bairro deve ser levada em consideração. Verifique o estado das ruas, a presença de áreas de lazer, parques, praças e a qualidade do saneamento básico. Regiões bem estruturadas, com iluminação pública adequada e boas condições de acessibilidade, além de serem mais agradáveis, tendem a valorizar o imóvel ao longo do tempo. Conclusão. Escolher uma casa envolve muito mais do que apenas a beleza do imóvel. A localização, o acesso a serviços essenciais, a segurança e o ambiente ao redor são fatores determinantes para garantir um lugar agradável e funcional para viver. Ao analisar esses aspectos com cuidado, você poderá fazer uma escolha mais acertada e aproveitar ao máximo a sua nova moradia. Como se educar financeiramente? No atual cenário econômico, ter um controle financeiro eficaz não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade crucial para garantir a estabilidade e a tranquilidade em momentos de imprevistos. Emergências podem ocorrer a qualquer momento, seja em forma de problemas de saúde, reparos inesperados na casa, perda de emprego, ou até mesmo situações que demandem viagens repentinas. E, para lidar com essas situações de maneira eficiente sem colocar em risco a saúde financeira, é imprescindível que se tenha uma boa organização e planejamento financeiro. Um controle financeiro bem estruturado é a chave para acumular recursos de forma planejada e garantir que, em momentos críticos, o indivíduo ou a família não seja pego de surpresa. Muitas vezes, a falta de preparo diante de emergências leva ao endividamento, ao desespero, ou a decisões financeiras impulsivas que agravam a situação ao invés de resolvê-la. Isso pode ser evitado com um simples, mas eficiente, controle das entradas e saídas de dinheiro. O primeiro passo é conhecer profundamente suas receitas e despesas. Saber exatamente quanto entra e quanto sai de sua conta mensalmente é o alicerce de qualquer planejamento financeiro. Isso não significa apenas registrar os salários ou outras fontes de rendimento, mas também entender as despesas fixas, como aluguel, contas de energia, transporte, alimentação e outras variáveis. Além disso, é necessário ter um olhar atento para os custos imprevistos que podem surgir e que, se não forem planejados, podem gerar um grande impacto nas finanças. Outro ponto fundamental é a criação de um fundo de emergência, que deve ser uma reserva financeira destinada exclusivamente para situações imprevistas. Esse fundo não é para ser usado em compras impulsivas ou em oportunidades que surgem de forma não planejada, mas sim para garantir que, em momentos de necessidade, você tenha recursos suficientes para se manter estável. O ideal é que esse fundo cubra de 3 a 6 meses de despesas mensais, de forma a garantir que, caso ocorra uma perda de renda ou outro tipo de emergência, o indivíduo tenha tempo e condições de se reorganizar sem causar um descontrole financeiro. Para que o controle financeiro seja eficaz, é essencial manter um registro constante e detalhado de todas as transações. Isso pode ser feito através de uma planilha simples ou até mesmo aplicativos especializados, onde você pode registrar suas receitas, despesas fixas, variáveis, e valores destinados ao fundo de emergência. Ao longo do tempo, esse controle permitirá que você tenha uma visão clara de sua saúde financeira e identifique oportunidades de melhoria ou ajustes necessários para manter a estabilidade. Em anexo a este texto, você encontrará uma folha para registrar suas entradas e saídas financeiras de forma detalhada. Essa ferramenta de controle, quando utilizada de maneira disciplinada, pode ser um excelente ponto de partida para a construção de um planejamento financeiro eficaz. Ela auxiliará na visualização de como você está gerenciando suas finanças e, consequentemente, ajudará a alcançar uma maior segurança para enfrentar as adversidades da vida. Ao adotar essas práticas, você estará criando uma base sólida para o futuro, garantindo que, quando o inesperado bater à porta, você estará preparado para lidar com ele de forma racional e tranquila. O controle financeiro não é apenas uma estratégia de curto prazo, mas um compromisso com sua qualidade de vida e bem-estar a longo prazo. Fontes de renda alternativa. Em um mundo cada vez mais dinâmico e imprevisível, a ideia de ter uma única fonte de renda já não parece suficiente para garantir segurança financeira. Emergências surgem inesperadamente, e ter uma reserva financeira é vital, mas, ainda mais importante, é contar com fontes alternativas de renda que possam ser acionadas rapidamente quando necessário. As fontes de renda alternativas podem ser a chave para manter a estabilidade financeira diante de imprevistos, garantindo que, quando a situação apertar, você tenha alternativas para gerar dinheiro de maneira rápida e eficiente. A vida é repleta de surpresas, e nem todas elas são boas. Seja uma despesa inesperada, uma mudança repentina no mercado de trabalho ou a necessidade de lidar com uma emergência de saúde ou familiar, é sempre bom ter algo preparado para esses momentos de tensão. Uma fonte de renda alternativa funciona como uma rede de segurança, que oferece mais flexibilidade e opções para lidar com os desafios da vida cotidiana. Hoje, com o avanço da internet e o crescente interesse por empreendimentos de pequeno porte, existem diversas formas de gerar uma renda extra sem precisar comprometer totalmente o seu tempo ou seus recursos. O que antes parecia ser uma alternativa distante e acessível apenas para poucos, agora se tornou uma realidade para muitas pessoas que souberam identificar as oportunidades e investir nelas. Uma renda alternativa pode ser, muitas vezes, a solução para um imprevisto financeiro, permitindo que você tenha o que precisa sem depender exclusivamente do seu salário fixo. Exemplos de fontes de renda alternativa: passeio com cachorros. Se você ama animais e tem tempo disponível, oferecer serviços de passeio de cães pode ser uma excelente forma de ganhar dinheiro. Muitas pessoas não têm tempo ou disposição para passear com seus cães diariamente, e esse serviço, além de ser simples, pode gerar uma boa quantia, especialmente em áreas urbanas, onde a demanda por esse tipo de serviço é alta. Bolos e salgados caseiros. A culinária sempre foi uma maneira tradicional de gerar renda extra, e o mercado de bolos e salgados caseiros está em constante crescimento. Se você tem habilidades culinárias, pode começar a vender doces, bolos de festa, salgadinhos e até refeições rápidas para empresas ou eventos. O segredo está na qualidade e no sabor, criando produtos diferenciados que atraem clientes de diferentes nichos. Bebidas artesanais. Com a popularidade crescente de produtos artesanais, como cervejas, kombuchas e sucos naturais, esse pode ser um nicho interessante para explorar. Produzir bebidas artesanais em pequena escala e vendê-las em feiras locais ou para amigos e familiares pode ser uma excelente maneira de gerar uma renda extra, além de ser uma atividade divertida e criativa. Brigadeiro gourmet. O brigadeiro é um doce tradicional brasileiro que, com um toque gourmet, pode se tornar um verdadeiro sucesso. Criar brigadeiros de diferentes sabores, com chocolate premium, toppings e recheios variados, é uma forma de atrair um público ávido por novidades gastronômicas. Esse tipo de produto pode ser vendido em festas, eventos, ou até mesmo por encomendas. O mercado de doces artesanais está em constante crescimento e oferece boas oportunidades. Artesanato e decoração: se você tem habilidades manuais, como costura, bordado, trabalhos em madeira, cerâmica ou customização de objetos, pode vender suas peças em feiras, bazares ou até mesmo online. O mercado de decoração e peças personalizadas está em alta, e muitas pessoas buscam produtos exclusivos e feitos à mão. Além disso, plataformas como o Instagram e o Etsy permitem que você atinja uma clientela mais ampla, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. Freelancer em áreas diversas: a internet proporcionou novas possibilidades de renda, como o trabalho freelance em diversas áreas. Se você tem habilidades em design gráfico, redação, tradução, edição de vídeo, programação, ou consultoria, pode oferecer seus serviços para empresas ou indivíduos que necessitam de trabalho temporário ou especializado. Plataformas como Upwork, Freelancer e Fiverr são ótimos exemplos de onde é possível encontrar clientes em potencial. Aulas e tutoria online: se você possui um conhecimento especializado em uma área, como matemática, idiomas, música ou ciências, pode oferecer aulas particulares online. Plataformas como Preply, Tutorcom e outras permitem que você se conecte com alunos de todo o mundo, oferecendo seu conhecimento de forma prática e flexível. Venda de produtos usados: uma maneira simples e rápida de gerar dinheiro é vender itens usados que você não utiliza mais. Roupas, móveis, livros e outros itens podem ser vendidos online, em brechós ou até em mercados de pulgas locais. Muitas vezes, o que não serve mais para você pode ser exatamente o que outra pessoa precisa, criando uma oportunidade de lucro fácil. Marketing de afiliados: se você tem um blog, um canal no YouTube ou um perfil com um número considerável de seguidores nas redes sociais, o marketing de afiliados pode ser uma excelente fonte de renda. Ao promover produtos de outras empresas e receber comissões sobre vendas, você pode gerar uma renda passiva com pouco esforço adicional. Programas de afiliados como o da Amazon, Hotmart e Edu são boas opções para quem quer começar. Delivery de compras ou alimentos: o mercado de entregas está em alta, e muitas pessoas procuram por serviços de entrega rápidos e eficientes, seja de comida ou de compras online. Trabalhar como entregador para plataformas como Uber Eats, Rappi e Food pode ser uma opção flexível e lucrativa para gerar uma renda extra, especialmente se você tem tempo livre durante a semana ou aos fins de semana. Consultoria e coaching: se você possui experiência ou formação em áreas específicas, como carreira, finanças, nutrição, saúde ou negócios, pode oferecer serviços de consultoria ou coaching. Cada vez mais pessoas buscam apoio profissional para atingir seus objetivos pessoais e profissionais, e, com isso, a demanda por esse tipo de serviço tem aumentado consideravelmente. Cuidados com idosos ou crianças: se você tem paciência e experiência com o cuidado de idosos ou crianças, pode oferecer serviços de babá ou cuidador. Muitas famílias estão à procura de profissionais confiáveis para cuidar de seus entes queridos. Esse tipo de trabalho pode ser feito de forma parcial, à noite ou nos fins de semana, sendo uma ótima alternativa para quem tem um horário flexível. Fotografia e vídeo: Se você tem habilidade em tirar boas fotos ou gravar vídeos de qualidade, pode oferecer serviços de fotografia para eventos, ensaios fotográficos, casamentos, ou até mesmo criar conteúdo para empresas que necessitam de imagens e vídeos para suas campanhas de marketing. A fotografia é uma área criativa que pode ser muito lucrativa, especialmente se você souber se destacar com um estilo único. Serviços de limpeza e organização. Muitos profissionais e famílias buscam serviços de limpeza e organização de espaços. Oferecer esse tipo de serviço, seja para residências, empresas ou até mesmo para eventos, pode ser uma excelente oportunidade de gerar uma renda extra. A demanda por esse tipo de ajuda tem crescido, principalmente com a rotina acelerada da vida moderna. Vendas diretas e representação comercial. Trabalhar com vendas diretas de produtos, como cosméticos, utensílios domésticos, roupas ou acessórios, pode ser uma maneira eficiente de ganhar dinheiro. As empresas de venda direta oferecem comissões para seus vendedores, e você pode desenvolver sua rede de clientes de maneira independente, sem a necessidade de um investimento inicial alto. Desenvolvimento de apps ou sites. Se você tem conhecimento em programação, pode oferecer serviços de desenvolvimento de aplicativos ou sites para empresas ou indivíduos. Esse é um campo altamente valorizado, com muitas pessoas e empresas buscando soluções personalizadas para suas necessidades digitais. Oferecer seus serviços como freelancer nesse setor pode gerar uma renda significativa. Como começar a ter uma fonte de renda alternativa não significa necessariamente abrir um grande negócio, mas sim buscar opções que se alinhem com suas habilidades, tempo disponível e interesses pessoais. Muitas dessas atividades podem ser realizadas em paralelo ao seu emprego principal, demandando apenas algumas horas por semana. Além disso, o mais importante é que essas fontes de renda oferecem uma flexibilidade que pode ser essencial em momentos de emergência financeira. Ao iniciar uma atividade paralela, lembre-se de que, embora seja algo para gerar uma renda extra, o planejamento e a organização ainda são fundamentais. Ter uma gestão eficaz do seu tempo e das suas finanças é essencial para que a renda alternativa não se torne um peso ou algo que cause mais estresse. Em suma, ter uma fonte de renda alternativa não é apenas uma forma inteligente de ganhar dinheiro, mas também uma maneira de garantir maior segurança e tranquilidade quando os imprevistos surgem. Seja vendendo bolos, passeando com cachorros, criando artesanato ou oferecendo aulas, a ideia é que essas pequenas fontes de rendimento se tornem parte de sua rotina financeira, ajudando a enfrentar emergências com mais confiança e estabilidade. Conclusão: manter uma fonte de renda alternativa não só aumenta sua segurança financeira, mas também expande suas possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Ao explorar essas oportunidades, você estará mais preparado para lidar com qualquer desafio financeiro que surja em sua vida, sem que isso comprometa sua paz de espírito ou o seu bem-estar. Lembre-se, a diversificação das fontes de renda é um passo importante para alcançar a estabilidade financeira e a liberdade que todos desejamos. Diretivas de um Graiman: foco na internet e na vida real. O conceito de Graiman é, na sua essência, uma filosofia de invisibilidade e anonimato, tanto no mundo digital quanto na vida cotidiana. Em um mundo saturado de informações, onde cada movimento, cada opinião e até mesmo cada emoção são monitorados, a habilidade de permanecer desconectado é mais do que um simples truque e é uma necessidade para quem deseja manter seu espaço de privacidade e segurança. Ser Grayman significa se integrar ao ambiente de maneira imperceptível, sem chamar a atenção para si mesmo, seja na internet ou no contexto social da vida real. A filosofia por trás dessa abordagem é simples: não ser visto, não ser lembrado e, principalmente, não ser rastreado. A ideia é viver em um estado de anonimato absoluto, evitando a exposição e, consequentemente, o risco. O Grayman no mundo digital. No vasto universo da internet, onde praticamente todos estão conectados e interagindo em plataformas sociais, o conceito de desconectados assume uma relevância vital. A privacidade é constantemente ameaçada por uma infinidade de dados que circulam sobre cada um de nós, seja através de interações nas redes sociais, registros de navegação ou até mesmo os aplicativos que usamos no nosso dia a dia. Para um Grayman digital, o objetivo é minimizar a quantidade de informações que circulam sobre ele, preservando sua privacidade. Aqui estão algumas diretrizes práticas para se tornar mais desconectado no mundo digital. Evite redes sociais pessoais. Quanto mais você compartilha online, mais dados você gera. Evitar ou, no mínimo, restringir o uso de redes sociais pessoais é um dos primeiros passos para adotar a postura desconectada. Se for necessário estar nessas plataformas, considere usar pseudônimos e alterar informações pessoais para garantir que seu perfil seja o mais genérico possível. Utilize navegação anônima, ferramentas como VPN, rede privada virtual, e uso de navegadores anônimos, como Tor, permitem esconder sua localização, identidade e até mesmo seu histórico de navegação. Isso dificulta rastrear suas atividades online, tornando-o um verdadeiro fantasma na internet. Limite a utilização de smartphones. Os smartphones são potentes ferramentas de coleta de dados. Eles sabem onde você está, o que você faz e até com quem você se comunica. Evitar uso excessivo de smartphones e, quando possível, desativar funcionalidades como GPS, Wi-Fi e Bluetooth pode reduzir significativamente os riscos de exposição. Desative o rastreamento de publicidade. A maioria das plataformas online coleta dados sobre seus hábitos de consumo, preferências e comportamento para exibir anúncios personalizados. Para um Grayman, é fundamental desativar essas opções de rastreamento sempre que possível, ajustando as configurações de privacidade dos seus dispositivos. Use mensagens criptografadas. Aplicativos de mensagens como o WhatsApp ou o Telegram podem ser práticos, mas também são vulneráveis ao rastreamento. Optar por plataformas de comunicação criptografada, como Signal, permite uma maior proteção da sua privacidade, garantindo que suas conversas não sejam interceptadas ou monitoradas. O Grayman na vida real. Embora o universo digital seja uma das áreas mais críticas para a proteção da privacidade, o conceito de desconectados também é altamente relevante no mundo físico. Na vida cotidiana, ser um Grayman significa agir de forma a evitar ser identificado, reconhecido ou lembrado. As diretrizes para essa abordagem na vida real se concentram em manter um perfil baixo e evitar qualquer tipo de exposição desnecessária. Aqui estão algumas diretrizes práticas para ser desconectado no mundo físico. Aparência neutra, uma das características mais importantes do Greyman é a habilidade de se integrar ao ambiente sem chamar a atenção. Isso envolve vestir roupas simples e discretas, evitando qualquer estilo ou acessório que se destaque. O objetivo é não ser memorável, mantendo uma aparência comum e sem características que possam facilmente ser lembradas. Minimize interações sociais. Quando se trata de interações sociais, um Greyman procura evitar conversas longas ou profundidade emocional em relacionamentos. Manter um círculo social pequeno e controlado ajuda a evitar a exposição excessiva. Além disso, é importante evitar compartilhar informações pessoais ou privadas com estranhos, seja em encontros casuais ou em interações profissionais. Evite padrões de comportamento previsíveis. Ser previsível em seus hábitos, como sempre frequentar o mesmo café, caminhar pela mesma rua ou estar no mesmo lugar à mesma hora, pode tornar você uma figura facilmente rastreável. Um Greyman procura variar sua rotina para manter-se imprevisível e difícil de ser localizado. O uso mínimo de cartões de fidelidade e programas de pontos. Programas de fidelidade e cartões de pontos estão se tornando cada vez mais comuns, mas oferecem uma maneira simples de empresas rastrearem suas compras e hábitos de consumo. Um Greyman deve evitar se inscrever nesses programas ou utilizar meios de pagamento anônimos, como dinheiro vivo, sempre que possível. Comunique-se de forma impessoal, em ambientes sociais ou de trabalho, busque sempre uma comunicação objetiva, evitando revelar informações pessoais ou detalhes que possam gerar curiosidade. Quanto menos você se expõe, menos as pessoas têm sobre você para lembrar. Mantenha um perfil público limitado, mesmo na vida cotidiana, as pessoas têm a tendência de criar perfis públicos nas redes sociais ou até mesmo em ambientes profissionais. Para um Greyman, o objetivo é manter essas informações o mais restritas possível. Utilize aliases se necessário, evite compartilhar qualquer conteúdo que possa levar a uma identificação ou exposição excessiva. O conceito de desconectados como defesa pessoal. A filosofia de ser desconectado não se resume apenas a uma questão de privacidade, ela também se torna uma forma de defesa pessoal. Vivemos em um mundo onde nossas informações pessoais estão constantemente sendo coletadas, vendidas e analisadas. Adotar a postura de um Greyman é uma maneira de se proteger contra a vigilância constante e os riscos de segurança associados ao nosso comportamento online físico. Ao ser desconectado, você adota uma abordagem estratégica para preservar sua liberdade, sua segurança e seu direito à privacidade. Embora o mundo esteja cada vez mais interconectado, ainda é possível viver de forma consciente e deliberada, controlando suas informações e seu impacto no mundo digital e físico. Conclusão: a filosofia de um Greyman não é sobre fugir da vida, mas sobre se proteger das armadilhas da vigilância constante e da exposição desnecessária. Ser desconectado significa manter o controle sobre sua privacidade, agindo de forma estratégica tanto na internet quanto no mundo real. Ao aplicar essas diretrizes de forma consciente, você se torna capaz de navegar pela vida com maior liberdade e segurança, sem deixar rastros fáceis para aqueles que buscam invadir sua privacidade. A importância dos mapas físicos, a tradição de conhecer o mundo em papel. Em um mundo onde a conectividade digital cresce a passos largos, Com aplicativos de navegação que dominam a paisagem cotidiana, surge uma reflexão essencial: o que aconteceria caso nos víssemos repentinamente desconectados de todas as redes que hoje consideramos indispensáveis? Neste cenário, os mapas físicos, em papel, ressurgem como um recurso imprescindível para quem busca compreender seu entorno e se preparar para as mais variadas situações, especialmente em momentos críticos. Em contextos de crise, como situações de guerra, catástrofes naturais ou outras circunstâncias que causam a interrupção das tecnologias digitais, os mapas físicos se tornam a chave para a continuidade da segurança e da orientação. Tê-los à disposição pode significar a diferença entre saber onde procurar abrigo temporário ou ficar perdido em um cenário desolador. Esconderijos improváveis, como escolas, igrejas ou até pequenos prédios públicos, podem ser fontes de refúgio, e tê-los mapeados em papel oferece uma vantagem inestimável. Enquanto os sistemas de GPS e aplicativos móveis ficam fora do ar ou inacessíveis, o simples ato de abrir o mapa de papel torna-se um gesto de esperança, pois a confiança em suas coordenadas e rotas permanece intacta. Além disso, durante um período de desconexão, ter o conhecimento de onde se localizam hospitais, postos de gasolina, centros de distribuição de alimentos ou fontes de água pode ser uma ferramenta vital para quem se vê perdido ou em busca de auxílio. Esses pontos de apoio, muitas vezes identificados em mapas com detalhes minuciosos, são como pontos de luz em um universo sem sinal. Saber onde está o próximo ponto seguro pode garantir que se sobreviva a uma noite difícil, ou até mesmo a uma jornada longa em busca de sobrevivência. O simples fato de poder traçar uma rota, calcular distâncias e identificar obstáculos torna-se um ato de autonomia, preservando a dignidade humana quando os recursos modernos falham. Os mapas também fornecem um vínculo com a história, uma conexão com os locais e as pessoas que construíram as rotas, os abrigos e as infraestruturas que podem salvar vidas. Cada linha, cada símbolo desenhado à mão por cartógrafos ou equipes de planejamento, contém em si um legado de conhecimento. Em tempos de desconexão, o contato com o passado, por meio de um mapa físico, serve como um lembrete de nossa capacidade de adaptação, resiliência e sobrevivência em face do desconhecido. Portanto, em um mundo onde o digital muitas vezes nos despoja da noção de dependência e controle, os mapas em papel assumem um papel de resistência. São ferramentas de orientação, de preservação da autonomia, e mais do que tudo, uma lembrança de que, quando as tecnologias se tornam ineficazes, o saber tradicional e a experiência humana ainda podem nos guiar. A importância das técnicas de informação, desinformação e contra-informação no mundo dos desconectados em um mundo marcado pela constante troca de dados, seja no ambiente digital ou no mundo real, a informação se tornou uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais manipuláveis. No contexto de cenários de desconexão, quando as redes tradicionais de comunicação falham ou são deliberadamente cortadas, a forma como nos relacionamos com a informação e a desinformação passa a ser determinante para a nossa capacidade de navegação e adaptação a novos e inesperados desafios. A habilidade de manipular e interpretar informações corretamente, além de entender a dinâmica da desinformação, se torna crucial. Em tempos de desconexão, é comum que os fluxos de dados sejam corrompidos ou alterados intencionalmente. A desinformação se espalha de maneira rápida, muitas vezes com o objetivo de confundir, dividir e enganar, criando desconfiança entre os indivíduos e grupos. Aqueles que buscam manter sua autonomia e capacidade de ação em um cenário desconectado precisam não apenas entender como as informações podem ser distorcidas, mas também como reagir a elas de maneira eficaz. A desinformação, no entanto, não surge apenas em ambientes virtuais. No mundo real, em tempos de crise, onde o controle da informação torna-se uma arma de poder, a propagação de falsas narrativas pode ser uma tática adotada por governos, facções ou grupos com interesses próprios. Em um cenário de desconexão, onde a comunicação direta se limita ou é controlada, os rumores, as histórias falsas e as versões distorcidas dos eventos podem se multiplicar rapidamente. Sem meios confiáveis de verificação, o risco de ser manipulado por informações erradas se torna uma ameaça constante. A simples mudança de uma palavra em um comunicado, a alteração de um fato-chave ou a omissão de um dado crucial pode transformar a realidade de um povo inteiro, levando-os a tomar decisões equivocadas que podem comprometer sua segurança e estabilidade. Nesse contexto, surge a necessidade das técnicas de contra-informação, estratégias ativas para proteger a verdade e contestar os falsos relatos. Desenvolver habilidades para reconhecer e questionar fontes de informação torna-se essencial para qualquer indivíduo que queira permanecer autônomo e seguro. Saber como detectar falácias e identificar sinais de manipulação pode salvar vidas e garantir a preservação do equilíbrio social, especialmente quando todos ao redor estão tentando juntar as peças de um quebra-cabeça desinformado. A contra-informação não se resume a refutar rumores ou corrigir erros, mas sim a preservar a integridade dos dados, oferecendo fontes confiáveis e alternativas quando os canais principais estão comprometidos ou manipulados. Porém, essas técnicas não são exclusivas de momentos de crise. Mesmo no dia a dia, em um mundo cada vez mais saturado de informações, saber filtrar e analisar o que é verdadeiro e o que é fabricado é uma habilidade fundamental. Durante uma desconexão, essa habilidade pode ser ainda mais crítica, já que os dados ao nosso redor podem ser escassos, e a veracidade das fontes nem sempre é clara. O treinamento contínuo em discernir a veracidade das informações, em compreender os mecanismos de criação e propagação da desinformação, bem como em identificar práticas de contra-informação eficazes, são componentes essenciais de um mundo preparado para os desconectados. Em última análise, a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é manipulado pode ser o fator determinante para a sobrevivência mental e social de um indivíduo ou de uma comunidade. Neste novo cenário de desconexão, onde a informação e a desinformação se entrelaçam, o verdadeiro poder não está apenas na posse de dados, mas na habilidade de navegar por esse mar de informações, construindo uma realidade própria e resistindo àquelas tentativas de manipulação que visam nos desorientar. A capacidade de se manter informado, de entender os processos que envolvem a criação e o espalhamento das narrativas, e de se defender contra as falsas verdades, é mais do que uma vantagem, é uma necessidade essencial. Métricas e informações de mercado, como números impactam o mundo real? Em um cenário econômico global interconectado, as métricas de mercado, ou seja, os números que refletem o desempenho de diversos setores, tem grande influência sobre nossas decisões diárias, sejam pessoais ou empresariais. Abaixo, vamos explorar alguns exemplos de métricas e como elas impactam a vida cotidiana, especialmente em momentos de desconexão ou crise. Dólar em alto impacto. Quando o dólar sobe de valor em relação a outras moedas, isso geralmente significa que a moeda local está se desvalorizando. Isso pode gerar um aumento no custo de produtos importados, como eletrônicos, roupas e alimentos. Risco de investimento. Para quem investe em mercados internacionais, a alta do dólar pode representar uma oportunidade de lucro. Porém, também aumenta o risco de desvalorização de ativos denominados em moedas mais fracas. Efeito no mercado: empresas que dependem de importações podem ter que reajustar seus preços, o que leva a uma possível inflação local. Além disso, pode haver um impacto no turismo, pois viagens internacionais se tornam mais caras. Preço da gasolina em alto impacto. O aumento no preço da gasolina afeta diretamente o transporte de mercadorias. Como o frete se torna mais caro, os preços de produtos e serviços também tendem a subir. Impacto no consumidor. Para o consumidor comum, isso significa maior gasto com transporte e mobilidade. Se o aumento for significativo, pode gerar uma pressão sobre o orçamento familiar. Efeito econômico: setores que dependem do transporte, como logística, comércio e turismo, podem sofrer impactos diretos. No longo prazo, isso pode afetar a demanda de consumo e a confiança do mercado. Preço do barril de petróleo impacto. O preço do petróleo afeta o custo de produção de muitos bens e serviços. Como o petróleo é a principal fonte de energia para a produção industrial e transporte, seu aumento pode gerar uma inflação nos preços de muitos produtos. Risco geopolítico. Flutuações no preço do barril de petróleo também podem refletir instabilidade no Oriente Médio ou em outras regiões produtoras. Se o preço subir devido a tensões políticas, isso pode aumentar o risco de conflitos e afetar a oferta global. Efeito no mercado: a alta nos preços do petróleo pode causar um aumento nos custos para as empresas, especialmente aquelas dependentes de energia, e pode gerar uma desaceleração econômica global, se não gerido adequadamente. Bitcoin em alto impacto. O aumento no valor do Bitcoin geralmente indica uma maior confiança na criptomoeda, o que pode atrair novos investidores e aumentar a adoção de moedas digitais. Mercado negro em alta. No entanto, o aumento do Bitcoin também pode ser um indicativo de que o mercado negro e atividades ilícitas estão em ascensão, uma vez que a moeda permite transações anônimas. Risco de bolha. A volatilidade do Bitcoin também apresenta riscos significativos. Quando o preço sobe muito rápido, pode haver uma bolha especulativa, onde investidores correm o risco de grandes perdas quando o valor cair repentinamente. Índice de inflação impacto. A inflação reflete o aumento no custo de bens e serviços. Quando os preços sobem mais rápido do que os salários, o poder de compra dos consumidores diminui. Efeito no consumo. Quando a inflação é alta, as pessoas tendem a reduzir seus gastos, o que pode afetar o crescimento econômico. Produtos de consumo não essenciais são os primeiros a serem cortados. Decisão de investimento. Em um cenário de inflação alta, os investidores buscam ativos que protejam seu poder de compra, como imóveis ou ações de empresas que podem repassar os custos para os consumidores. taxas de juros impacto. Quando o Banco Central aumenta as taxas de juros, o custo do crédito sobe, o que torna os empréstimos e financiamentos mais caros. Efeito no crédito e consumo. Com taxas de juros mais altas, os consumidores podem adiar compras grandes, como carros ou imóveis. Isso afeta diretamente o mercado de bens duráveis e a construção civil. Efeito nos investimentos. Para investidores, taxas de juros mais altas podem tornar os investimentos em renda fixa mais atraentes em relação ao mercado de ações, que tende a perder atratividade diante de uma maior rentabilidade das poupanças e títulos do governo. Índice de desemprego impacto. O índice de desemprego é uma métrica crucial para medir a saúde do mercado de trabalho. Quando o desemprego está em alta, significa que muitas pessoas estão fora do mercado de trabalho, o que afeta o consumo e a confiança do consumidor. Efeito social. O desemprego elevado leva à redução de poder de compra, maior endividamento pessoal e aumento da desigualdade social. Isso pode gerar tensões políticas e sociais, afetando a estabilidade de um país. Impacto no mercado de trabalho. A alta do desemprego também pode forçar os empregadores a reduzir salários ou adiar contratações, o que impacta diretamente a economia. Índice de confiança do consumidor impacto. Quando o índice de confiança do consumidor está em alta, significa que as pessoas estão mais propensas a gastar e investir, impulsionando a economia. Quando cai, as pessoas tendem a economizar e adiar decisões de compra. Efeito econômico. Um baixo índice de confiança pode sinalizar uma desaceleração econômica, pois o consumo é um dos principais motores de crescimento. Comportamento do mercado. Empresas que dependem de vendas ao consumidor final, como varejo e serviços, podem ser impactadas negativamente por uma queda na confiança do consumidor. Preço de commodities. Exemplo, café, soja, trigo. Impacto. O aumento no preço de commodities agrícolas, como o café ou a soja, pode afetar diretamente o custo de alimentos no mercado, elevando a inflação alimentar. Efeito no mercado internacional. Como muitas dessas commodities são exportadas globalmente, mudanças no preço delas afetam não só os países produtores, mas também as economias que dependem dessas importações. Além disso, as flutuações podem gerar incertezas no comércio internacional. Esses são apenas alguns exemplos de métricas de mercado que afetam diretamente as nossas vidas, seja na forma de preços mais altos, mudanças em estratégias de investimento ou impactos na economia global. Entender como esses números influenciam nosso dia a dia e nossas decisões pode ser crucial, especialmente em momentos de desconexão, onde o acesso a essas informações pode ser limitado. O conhecimento das métricas ajuda a nos prepararmos para os riscos e aproveitarmos as oportunidades que surgem em um mercado em constante mudança. Como se orientar durante o dia? A orientação espacial durante o dia pode ser realizada com base no movimento do Sol e a partir de alguns marcos naturais. Aqui estão algumas formas simples de se orientar usando os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Observando a posição do Sol leste, o Sol nasce no leste. Pela manhã, se você olhar para onde o Sol está surgindo, estará voltado para o leste-oeste, o Sol se põe no oeste. No final da tarde, se você olhar para onde o Sol está se escondendo, estará voltado para o oeste. Meio-dia, sombra curta, ao meio-dia, no hemisfério norte, o Sol estará mais a sul no céu. Em países do hemisfério sul, o sol ficará mais ao norte. Isso pode ajudar a distinguir norte de sul. O uso da sombra: se você tiver um bastão ou qualquer objeto vertical, coloque-o em uma superfície plana e observe a sombra que ele projeta. A sombra será mais curta ao meio-dia, em qualquer hemisfério. Hemisfério norte, a sombra se projetará para o norte, já que o sol estará mais ao sul. Hemisfério sul, a sombra se projetará para o sul, pois o sol estará mais ao norte. Usando uma bússola pode indicar diretamente os pontos cardeais. O norte será sempre o ponto de referência. A bússola é uma maneira precisa de se orientar em qualquer momento do dia. Relação com o ambiente: florestas e vegetação. Em algumas regiões, como em florestas tropicais, você pode observar o crescimento das plantas. Musgos e líquenes geralmente crescem mais nas faces sombreadas das árvores, que estão voltadas para o norte no hemisfério norte e para o sul no hemisfério sul. Montanhas e formações naturais. Em áreas montanhosas, a orientação do sol ajuda a entender a direção dos picos e vales, além de guiar a percepção das altitudes. Referências culturais e regionais. Em várias culturas, a orientação é ensinada com base no movimento solar. Alguns povos indígenas e camponeses tradicionalmente usam o sol, as estrelas e até os ventos para se orientar em seu dia a dia. Conclusão: saber identificar os pontos cardeais durante o dia é essencial para a navegação e compreensão do ambiente. A observação do sol, o uso de sombras e, quando necessário, ferramentas como bússolas, podem ser aliados poderosos na hora de se orientar. Com a prática, você será capaz de distinguir facilmente norte, sul, leste e oeste em qualquer lugar, mesmo sem instrumentos. Como se orientar durante a noite? Durante a noite, a orientação pode ser um pouco mais desafiadora, pois o sol não está visível para indicar os pontos cardeais. No entanto, existem métodos eficazes para se localizar, principalmente observando o céu estrelado e outros sinais naturais. Veja abaixo algumas formas de se orientar à noite, observando as estrelas. Estrela polar, Polaris, no hemisfério norte, a estrela polar, que fica na extremidade da cauda da constelação da Ursa Menor, indica o norte. Ela é a estrela mais fixa no céu e aponta diretamente para o norte. Se você encontrar a estrela polar, estará olhando para o norte. Para encontrar a estrela polar, use as duas estrelas da extremidade da panela da constelação da Ursa Maior, ou Grande Ursa. Trace uma linha imaginária entre elas e siga essa linha para cima até encontrar a estrela polar. No hemisfério sul, não há uma estrela equivalente à estrela polar. No entanto, você pode se orientar a partir da Cruz do Sul, um agrupamento de estrelas bem visível no céu. A linha imaginária que conecta duas das estrelas da Cruz do Sul aponta para o sul. Para encontrar o sul com a Cruz do Sul, prolongue a linha formada pelas duas estrelas mais longas da cruz e siga essa direção. Observando a Lua. Fases da Lua: durante a noite, a posição da Lua pode ajudar a indicar a direção. Quando a Lua está crescente, o lado iluminado fica voltado para o oeste à medida que ela se move no céu. Já quando está cheia, ela se levanta no leste e se põe no oeste. A posição da Lua também pode ser usada para distinguir o norte ou o sul, embora de forma menos precisa que as estrelas. Movimento das estrelas. As estrelas, ao longo da noite, se movem em um arco pelo céu. No hemisfério norte, elas giram ao redor da estrela polar, movendo-se no sentido horário. No hemisfério sul, elas giram no sentido anti-horário, em torno de um ponto imaginário no céu, o que pode ajudar a identificar direções. Usando uma bússola é uma ferramenta prática para orientação à noite, pois mostra a direção exata dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, independentemente da visibilidade das estrelas. Basta alinhar a agulha magnética com o norte da bússola para encontrar sua direção. Outros métodos naturais: vento. Em algumas regiões, o vento tem uma direção predominante que pode ser útil para se orientar. Embora não seja tão confiável quanto o céu ou uma bússola, o vento pode ajudar a dar uma ideia geral da direção. Ruídos ou sons. Em áreas naturais, o som de rios, cachoeiras ou o canto de animais pode fornecer pistas sobre a direção. Conclusão: orientar-se à noite é mais desafiador, mas com o uso de estrelas, como a estrela polar ou a Cruz do Sul, e com a observação das fases da Lua, é possível identificar os pontos cardeais. Além disso, ferramentas como a bússola oferecem uma solução simples e precisa. Com prática, a habilidade de se orientar à noite se torna mais intuitiva, seja com o auxílio do céu ou de outros sinais naturais. Como sinalizar para resgates ou ajuda a saber como sinalizar de forma eficaz pode ser a chave para ser encontrado rapidamente. Existem várias maneiras de chamar a atenção de equipes de resgate ou de outras pessoas próximas. Algumas técnicas de sinalização incluem: sinalização visual, espelhos de sinalização ou dispositivos refletivos podem ser usados para refletir a luz do sol e criar flashes visíveis a longas distâncias. Este é um método altamente eficaz durante o dia em áreas abertas, especialmente em regiões remotas. Roupas ou panos coloridos. Usar roupas de cores vibrantes ou panos coloridos, como laranja, amarelo ou vermelho, para acenar ou pendurar em árvores pode aumentar sua visibilidade. Mesmo no meio de uma floresta, um pedaço de tecido colorido pode ser visto de longe. Fumaça. Fazer uma fogueira para gerar fumaça densa é uma das maneiras mais antigas e eficazes de sinalizar. Colocar folhas verdes ou galhos úmidos sobre a fogueira pode gerar mais fumaça. Porém, esse método deve ser usado com cautela, especialmente em áreas secas, para evitar incêndios florestais. Sinalização sonora. Apitos. O som de um apito pode ser ouvido a longas distâncias, especialmente em áreas abertas ou em silêncio. Um apito com um padrão repetitivo pode ser usado para chamar a atenção de resgatadores. Lembre-se de que o apito é mais eficaz se usado com intervalos regulares, por exemplo, 3 apitos curtos seguidos de uma pausa. Sons com potes ou metal. Em situações onde você não tem um apito, bater pedras, panelas ou outros objetos metálicos pode criar sons altos e penetrantes. Isso pode ser útil para sinalizar em ambientes fechados, como cavernas ou florestas densas. Sinalização com fogo. Fogueiras. As fogueiras são uma forma primitiva, mas eficaz, de sinalizar sua presença. A convenção em situações de emergência é acender 3 fogueiras em forma de triângulo, o que é interpretado como um pedido de ajuda. Além disso, as fogueiras também ajudam a gerar calor e luz, o que pode ser reconfortante durante a noite. Fogo de sinalização. Se você estiver em um campo aberto, pode criar uma grande fogueira com muitos materiais para gerar uma coluna de fumaça visível de longe. Usar objetos como pneus ou galhos verdes ajuda a aumentar a intensidade da fumaça. Sinalização com cores e formas. Formações no solo. Caso você tenha o tempo e os recursos, criar grandes sinais no solo pode ser uma ótima maneira de chamar a atenção de aviões ou helicópteros de resgate. Formações como grandes SOS, HELP ou flechas feitas com pedras ou galhos são amplamente reconhecidas como sinais de emergência. Tecido e plásticos. Usar panos, lonas ou pedaços de plástico coloridos para criar formas ou sinais no solo ou pendurados em árvores também pode aumentar a visibilidade. Certifique-se de usar cores contrastantes, como laranja ou amarelo. Onde comprar equipamentos de qualidade e preços acessíveis? Encontrar equipamentos de qualidade a preços acessíveis pode ser uma tarefa desafiadora, mas com as opções certas, é possível fazer ótimas compras sem comprometer o orçamento. Seja para atividades profissionais, esportivas ou de lazer, há diversos tipos de lojas especializadas que oferecem bons produtos com excelente custo-benefício. A seguir, veremos alguns locais ideais para comprar equipamentos de segurança, camping, pesca, vestuário e outros itens essenciais. Lojas de equipamentos de segurança, EPI. Quando o assunto é segurança no trabalho, as lojas especializadas em equipamentos de proteção individual, EPIs, são a melhor opção. Para itens como botas e coturnos, essas lojas oferecem modelos de alta qualidade, desenvolvidos para proporcionar resistência e conforto, essenciais para ambientes de trabalho pesados. As mochilas também são importantes, tanto para quem trabalha no campo, quanto em indústrias, com modelos que garantem durabilidade e praticidade. O preço dessas lojas pode variar, mas geralmente são mais competitivos quando comparados aos encontrados em grandes redes de varejo. Além disso, muitas lojas oferecem promoções e descontos para compras em maior quantidade. Casa de pesca e materiais para camping. Para os amantes de atividades ao ar livre, como pesca e camping, as casas de pesca são os locais ideais para encontrar equipamentos especializados. Botas e coturnos voltados para essas atividades são projetados para resistir a ambientes úmidos e trilhas longas, proporcionando conforto e segurança. Mochilas e outros acessórios de camping também são comuns nessas lojas, com modelos que atendem a diferentes necessidades de armazenamento e transporte. Para quem pratica pesca, facas e canivetes de qualidade são indispensáveis, e nessas lojas é possível encontrar uma vasta gama de opções a preços acessíveis. Muitas dessas lojas oferecem promoções sazonais ou descontos em pacotes de produtos, o que ajuda a economizar. Lojas de atacado varejo. Se o objetivo é economizar em itens do dia a dia, como camisetas sem estampas, as lojas de atacado varejo são uma excelente escolha. Essas lojas oferecem preços mais baixos devido à compra em grandes quantidades. E como as camisetas sem estampa são um item básico, os preços costumam ser bem acessíveis. Além disso, o varejo de atacado geralmente oferece uma boa variedade de tamanhos e cores, permitindo que você compre em maior volume sem gastar muito. Lojas de confecção de uniformes. Para quem busca camisetas sem estampas, mas com um toque mais profissional ou personalizado, as lojas de confecção de uniformes são ideais. Elas oferecem uma linha de roupas básicas, como camisetas, polos e uniformes em diversos tecidos, com preços mais baixos do que as lojas de varejo tradicionais. Essas lojas costumam ter preços acessíveis, especialmente para compras em maior quantidade, O que é uma boa opção para empresas ou para quem precisa de uniformes para equipes? Conclusão: encontrar equipamentos de qualidade a preços acessíveis requer saber onde procurar. Lojas especializadas em EPIs, casas de pesca e camping, lojas de atacado e de confecção de uniformes são ótimas opções para quem deseja comprar itens como botas, coturnos, mochilas, facas e camisetas sem estampas. Essas lojas geralmente oferecem produtos duráveis e funcionais a preços mais baixos, além de promoções especiais que ajudam a reduzir ainda mais os custos. Ao fazer compras nessas lojas, é possível garantir bons equipamentos para o trabalho, lazer ou atividades ao ar livre sem comprometer o orçamento. Kit de primeiros socorros. Um kit de primeiros socorros é um componente essencial. Ele deve conter itens básicos para tratar ferimentos e emergências médicas em situações de sobrevivência. Aqui estão alguns itens comuns que podem ser incluídos em um kit de primeiros socorros. Curativos estéreis. Inclua uma variedade de curativos adesivos estéreis de diferentes tamanhos para cobrir cortes, arranhões e feridas. Gás estéril. Tenha pacotes de gás estéril para cobrir feridas maiores ou controlar sangramentos. Esparadrapo. Esparadrapo é útil para fixar curativos e gás no lugar. Ataduras. Tem ataduras elásticas para compressão e suporte de membros lesionados. Almofadas para queimaduras. Inclua almofadas de hidrogel para tratar queimaduras leves. Medicamentos básicos. Tem analgésicos, como paracetamol ou ibuprofeno, para alívio da dor e febre, antissépticos, como iodopovidona ou álcool, para limpar feridas e pomadas antibióticas para prevenir infecções. Tesoura. Tenha uma tesoura de ponta arredondada para cortar curativos, roupas ou bandagens. Luvas descartáveis. Use luvas descartáveis para proteger-se ao lidar com feridas ou fluidos corporais. Pinças. As pinças são úteis para remover pequenos objetos estranhos ou estancar sangramentos. Máscara de RCP. Inclua uma máscara de ressuscitação cardiopulmonar, RCP, para fornecer ventilação boca a boca em situações de emergência. Medicamentos pessoais. Se você tiver condições médicas específicas, como alergias, asma ou diabetes, inclua medicamentos pessoais necessários para o seu tratamento. Manual de primeiros socorros. Tenha um guia de primeiros socorros com instruções básicas para ajudá-lo a lidar com diferentes emergências. Lembre-se de que um kit de primeiros socorros deve ser personalizado de acordo com as suas necessidades, levando em consideração possíveis lesões e condições médicas pré-existentes. Além disso, faça uma revisão periódica do kit para verificar a validade dos medicamentos e substituir itens que tenham sido usados ou expirado. Mantenha o kit em um local acessível e informe-se sobre o treinamento em primeiros socorros para saber como usar os itens corretamente. Como purificar água? Existem várias maneiras de purificar água para torná-la segura para consumo em situações de emergência ou quando a água disponível não é confiável. Aqui estão alguns métodos comuns de purificação de água. Fervura. Fervura é um método simples e eficaz para matar micro-organismos presentes na água. Ferva a água por pelo menos 1 minuto, ou 3 minutos em altitudes superiores a 2.000 metros, e deixe-a esfriar antes de consumir. Desinfetantes químicos. Produtos químicos, como hipoclorito de sódio, água sanitária, ou iodo, podem ser usados para desinfetar a água. Siga as instruções do fabricante para a dosagem correta e o tempo de contato adequado antes de consumir. Filtros de água. Filtros de água portáteis ou de uso doméstico podem ser eficazes na remoção de bactérias, protozoários e partículas maiores da água. Certifique-se de usar filtros projetados para purificação de água e siga as instruções do fabricante para sua operação correta. Pastilhas de purificação. Pastilhas de purificação de água contêm produtos químicos desinfetantes, como iodo ou cloro, que ajudam a tornar a água potável. Siga as instruções do fabricante para uso adequado das pastilhas. Destilação. A destilação envolve a vaporização da água, seguida pela condensação do vapor para remover impurezas e contaminantes. Esse método é mais eficaz para remover minerais, metais pesados e outros contaminantes químicos. Purificadores ultravioleta. Dispositivos de purificação ultravioleta emitem radiação UV para matar micro-organismos presentes na água. Esses purificadores são eficazes contra bactérias, vírus e protozoários. Siga as instruções do fabricante para operar corretamente o dispositivo. Lembre-se de que a purificação da água não remove contaminantes químicos, como produtos químicos tóxicos ou poluentes industriais. Nesses casos, pode ser necessário recorrer a métodos de filtragem mais avançados ou fontes de água confiáveis. Além disso, é importante armazenar a água purificada em recipientes limpos e seguros para evitar recontaminação. Antes de consumir água de fontes desconhecidas ou duvidosas, é sempre recomendável obter informações locais sobre a qualidade da água e, se possível, realizar testes para identificar possíveis contaminantes.